Rápidos Cast. Agora. E vamos nessa. Oi, pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host, com a gente hoje o Fernando, lá de Recife. E aí, Fernando? E aí, cara, beleza? Beleza. Fernando, por que Rápidos Cast? Que aqui é BR. Acertou. Muito bem. Se você quiser falar com a gente, o e-mail é rapidoscast@gmail.com. Rápidos Cast na rede MTG Cast, no Twitter, @rapidoscast, e também no Facebook, no link aí embaixo na descrição. Fernando, nosso programa de hoje é polêmico, pra variar. Mais um top 10, né? Já que o Grilo não vai poder gravar o lore desse mês. Pois é, o Grilo ainda tá se ajeitando lá na Suécia, não vai ter lore esse mês, mas talvez mês que vem tenha dois, então, pra compensar, incluindo o novo, né? Que já estão fechando a história de... Já fechou a história de Luarcana. E o top 10 de hoje é as 10 cartas promos de Friday Night Magic, né? Que é um programa que já tem há 16 anos. Então, pensa aí enquanto a gente faz as outras fases, as promos que você já viu nas outras pastas, as que você já tem, e vai tentando ranquear elas pra ver se bate com o nosso ranking. Fernando, tem muita coisa boa dessas promos, né? Tem promo que eu nem lembrava que existia, cara. Pois é, eu acho que o ouvinte vai ficar surpreso, não dá pra lembrar de tudo não, mas calma, não precisa procurar não no teu app aí, é melhor sofrer a surpresa com a gente. Depois você olha todas e vê se concorda. E se, lógico, não gostar, reclama com o Grilo no Twitter, @hackdoscast. Ou no Facebook. Facebook, ele sempre tá lá. Muito bem. O que mais? O Fernando, como é que foi o Magic durante a tua semana? Ah, normal, cara. Legacy básico, né? Eu joguei muito pela internet, cara. Joguei muito pelo X-Mage. Eu joguei Cube Draft essa semana, cara. Ah, bacana, cara. Um formato bem legal. Eu tenho uma jogada só pra comentar. Qual foi? Bom, vamos lá. Primeiro turno, eu comecei o jogo, Ilha, Black Lotus e o Golem. Estilo vintage, né? Uhum. Lodestone Golem. Meu oponente vai planície e passa. Aí no meu turno, eu precisava de mais um terreno pra ficar seguro e conseguir dar o Force Spike, né? Que eu tinha o Force Spike na mão. E garantir a vitória. Mas não veio o segundo terreno. Mas você entende porque eu quipei uma mão com Black Lotus e Lodestone Golem e um terreno, né? Ah, claro, claro. Aí o que acontece? Engatei 5. No turno do meu oponente, ele baixa o segundo terreno e dá espadas em arado. Se eu tivesse aquele segundo terreno, eu dava Force Spike e ganhava lindo, cara. Mas enfim. Bom, eu tenho só pra comentar, eu queria mandar um abraço pro usuário Tio do X-Mage aí. Não sei se ele ouve o nosso podcast, mas a gente fez uma partida ontem, ontem eu tava com insônia, cara. Aí acordei e entrei no X-Mage. Aí tinha esse cara que era BR, cara, super gente boa. É mesmo. Fez uma partida, jogamos 5 jogos. Uau. Ele ganhou 4 e eu só ganhei um. Você foi de quê? Foi de Mircos mesmo. Cara, só uma menção honrosa pra uma partida que ele tava de lands, né? Eu joguei tudo que eu tinha, cara. Foram 2 Blood Moon, foram 2 Rest in Peace, 4 espadas em arados, 2 términos e o cara ganhou, cara. Acho que concluímos que é um bad match pra você. Cara, assim, eu nunca tive muita dificuldade, mas foi impressionante. Até no final da coisa a gente ficou conversando lá que realmente, cara, a hora que ele baixou o outro palco dramático lá, eu desisti. Eu falei, cara, não aguento não, toda hora. O cara, ele já tava com 40 de vida, que eu já tinha dado espada em arados no bicho dele lá, 20-20, né? Mas enfim, foi uma partida da época, ontem até 12 e pouco da manhã. Um abraço aí pro tio. Abraço pro tio. Às vezes tem essas pérolas, né? Mas foi legal, cara. Que bom. O que mais você fez? Cara, finalmente assisti Warcraft. Eu tava louco pra ver esse filme. Eu acho que só vou conseguir quando sair em Blu-ray, cara. O que você achou? Tem no mercado alternativo aí. Cai do caminhão, né? Mercado alternativo. Enfim, cara, olha, eu vou te falar, cara. Eu achei que não fosse gostar, porque eu tinha escutado já um podcast, alguém falar que o filme era ruim. Mas eu gostei, cara. Eu achei bem legal. O ator principal é um ator que eu gosto. Ele é mais ou menos, mas é de um seriado Sons of Anarchy. Não sei se você já viu. Qual o nome? Sons of Anarchy. Já ouvi falar, mas nunca assisti. O principal lá, eu meio que queria assistir, porque eu gosto de Warcraft também, mas assim, muito bom, cara. Tem umas falhas assim, né? É muito rápido, mas eu entendo porque é rápido, né? Não tem como você, senão ia ficar muito grande, uma animação, sei lá. Agora mas, a pergunta que não quer calar, vai jogar Hearthstone depois dessa? Cara, deu até vontade, viu? Apareceu no durante o filme, aparecem umas referências claras assim, sabe? Uhum. Aí aparece um, acho que é Moloch, né? Moloch, aqueles bichinhos que são sim, tipo aparece em Murloc. É, Murloc. Aparece ele segurando o dente, assim, cara. Eu achei muito engraçado. Deu vontade de jogar. Legal. É, quem sabe o Magic consegue, pelo menos, ficar no nível de crítica, então, do Warcraft, né? Que eu senti que eu não tô esperando muito, não, cara. Do filme que você tá falando, né? Isso. Ah, cara, nem espere muito, não. É bom não ter altas expectativas pra não se machucar depois. É. Aí, não. Os caras com certeza vão colocar uns caras meio com muita cor no filme, sabe? Não vai ficar legal. Enfim, vamos esperar. Vamos ver. É, cara, tô desvirado. Vamos falar de notícia? Vamos nessa. Bora. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Vamos lá, obrigado Teobaldo. Fernando, vamos começar com spoilers de Conspiracy 2? Vamos lá, saiu bastante, né? Já saiu todo spoiler da coleção nova, né? São 220 cartas, ou não, né? Fica aí uma dúvida no ar. E o lançamento vai ser nesse fim de semana, no dia 26. O preço sugerido do booster é $3.99. Então, aqui no Brasil vai chegar salgado, né? É o preço normal do booster que a gente conhece, viu, Fernando? Então vai custar aí os R$17,90. Centavos nas lojas careiras. Se você for na loja física mesmo, né, você deve conseguir por 15, quem sabe 12. E ainda tem aquele produto que eu não sei se vão vender aqui, mas que é o booster de 3 boosters, né? Uhum. E talvez tenha um descontinho nele, então quem sabe aí rola um draft, ou pelo menos 3 packs pra você por menos de R$45. É o kit pra draftar, né? Isso. E baseado no que nós vimos aqui, se você for draftar uma vez, até que não é mau negócio, não. Você pode abrir uma coisa muito legal ou uma coisa inútil, que só é o que conspira, assim. Uhum. É legal, assim, porque viabiliza, se tem um descontinho no pacote, viabiliza um pouco o draft, né, que a galera reclama aí que é caro, não sei o que. É, apesar de estar em São Paulo, cara, o maior problema pra draft é encontrar gente pra draftar. É, porque com essa crise aí, né? É complicado. Às vezes a pessoa vai, ela quer comprar um booster pra abrir uma carta, né, mas draftar mesmo, fechar 8 pessoas certinho é complicado. Uhum. É, mas vamos ver, né? Eu vou tentar, cara. Quem sabe aparece aí uma turma querendo draftar, a gente faz um. É, a Wizards confirmou aquilo que a gente estava discutindo no último episódio, cara. Vai ter Monarca, assim, nos formatos eternos, tá? Ah, que bacana. Mas alguma carta que saiu viabilizou pro Legacy? Sim. Eu tava pensando em você quando eu fiz o review aqui da edição inteira e selecionei algumas pra gente falar. Não foi um raio, né? Não. Essas cartas não podem ser baratas, né? Porque elas são praticamente cantrip, assim. Você não, você não tem como não virar, não deixar de ser um monarca no mesmo turno em que você vira ele. Ou seja, você vai usar uma carta que te deixa virar monarca e no final do turno você vai comprar uma carta. Uhum. Não tem como você perder a monarquia, a não ser que você perca o jogo no teu turno. É, se fosse uma carta assim, você dava um raio no cara, batia com um goblin, né? Que lindo, hein? Bom, a Wizards confirmou então que vai ter em formatos eternos e essa edição tem 80 cartas novas, tá? Nunca antes vistas. E 12 delas são conspiracies. É aquele tipo de carta que só é útil no draft. Então elas são banidas de todos os formatos, tá? Todos. É, se você abrir uma dessas jogando com os seus amigos, procura alguém que joga Cube Draft, tá? E vende pra essa pessoa porque ela vai ter utilidade. Ou monte seu próprio cubo, que você vai ter como utilizar elas, né? Que elas são feitas pra isso, pra draft apenas. É, são bem legais. As do Conspiracy 1 eu dei tudo pro meu amigo, cara, que tem um cubo. E as outras 68 cartas, elas são válidas apenas em Legacy e Vintage, tá? Lógico, em Commander também, assim, vai. Então, dá pra brincar. Tá esperando aí muita coisa nova, ô Fernando? Ah, cara, eu sei, tem que ver ainda o que vai rodar, né, cara? Eu não sei, eu vi alguns bichos, a gente vai comentar aí, né? Vamos ver. Falar sobre eles. Muito bem. Você quer começar com os spoilers? Vamos lá. Manda bala. Tem uma novidade da Kaia. Tem uma novidade da Kaia, né? Saiu no Twitter essa semana. No Twitter do Mana Source, cara. Do Mana Source. Que a Kaia Foil tem uma outra arte. E ela é praticamente a mesma coisa. Ela tá no mesmo local, a diferença é que ela tá com a roupa brilhante. Ela tá atravessando a porta, né? Pelo que parece. Ah, atravessando a porta, entendi. Eu acho, eu interpretei dessa forma. Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem. Eu acho que ela tá atravessando a porta. Sabe por quê? No texto do lore que fala sobre ela, diz que ela é parte espírito. Ela controla uma transformação, né? Quando ela quer, quando convém pra ela ser carne e osso, ela fica carne e osso. Quando convém ser espírito e atravessar coisas, ela atravessa. Então, tipo, ela foi ou tá na forma espírito, assim? Isso, ela tá atravessando a porta. A consequência é que as foil serão caríssimas. É, é verdade, né? É. Porque não tem como arrumar essa arte sem ser foil. Isso tá lembrando um pouco o que aconteceu em conjunção, lá atrás, no começo dos anos 2000, onde tinha apenas 3 cartas, Fernando, cujas versões foil podiam, não necessariamente, mas podiam vir com arte alterada, né? Que eram 3 lendas, inclusive, uma delas o Ertai e o Devasso. E aqui eles estão fazendo algo depois de muito tempo, né? Eles estão resgatando isso. Eu não sei porquê. Saiu agora há pouco no Twitter do Mana Source e não tem explicação. Vou procurar isso depois com a Wizard, ver se Carol posta alguma coisa lá no Twitter ou no Facebook do Magic brasileiro. Mas a explicação exatamente por que disso, não. Legal, mas enfim, né? Uma novidade aí. E se essa bicha jogar, cara, vai ficar muito cara, como você disse, né? Pois é, tem chance, hein? Tem chance. Vamos ver. Cara, agora vamos pro spoiler. Tem 2 cartas aqui que eu olhei e falei, Fernando talvez queira explorar um pouquinho mais. Olha só, são 2 cartas que te deixam virar monarca. A primeira é Palace Jailer. Ele é 2 e 2 brancas, 2/2, e é praticamente o bichinho branco que exila novo, como é que é? Banisher Priest. Sabe? Só que é um Banisher Priest de 4 manas. Por que 4 manas? Porque quando ele entra no campo de batalha, você vira o monarca. Legal. Então ele é um removal de criatura, que é uma criatura e que te deixa virar monarca. E tem um outro bicho agora de 5 manas, é a Custod Lich. Ele custa 3 e 2 pretas, Fernando. É um zumbi clérigo raro. Ele é 4/2 por 5 manas. Ué, por que isso? Porque quando ele entra em jogo, você vira o monarca. E toda vez que você vira o monarca, o jogador alvo sacrifica uma criatura. Legal, bacana. Você consegue visualizar aí alguma dessas em Legacy ou são muito, muito caras? Não, acho que são muito caras, cara. Não tem deck pra elas, não. A não ser que alguém crie um deck monarca, né? Vamos ver. Mas a próxima... Essa eu quero falar, cara. Essa aí eu fiquei empolgadíssimo. Muito bem. É um clérigo, cara. Um mano clérigo de 3 manas. Sanctum Prelate, é isso? Isso, Sanctum Prelate. É, ele é 3 manas, 2/2. E quando ele entra em jogo, no campo de batalha, você escolhe o número. E adivinha, MP? Meu Deus, vamos lá. No criaturas spells com custo convertido de mana não podem ser castados. Ixi, essa carta é ridícula, cara. Ai, que é o Wizard. Eu pensei que aquele recrutador que nós falamos na semana passada ia ser a melhor carta da edição, a mais cara, né? Mas não, eles lançaram essa mítica também no branco, né? E essa carta tem cara de hate bear, apesar de não ser o bear, porque não custa 3 manas, mas é uma definição de hate bear, mano. Ele odeia tudo que custa um certo número. Se você tá jogando Legacy, você vai falar o quê? 1, 2? Você tá jogando contra o Miracles, vai falar o quê? Eu acho que no Miracles depende, cara. Se você conseguir resolver ele rápido, é 1, né? Depende de como tá o jogo, você joga 2, né? Porque daí o cara não pode baixar... não pode dar counter spell, não pode baixar o counter balance, né? Lembrando que... Vai depender do momento do jogo que você tá, cara. Mas o problema dele, cara, é que ele joga no Death in Texas, né, cara? E o Death in Texas já joga, né? Já é um deck que tá aparecendo aí. E ele diz mágicas que não sejam de criatura, tá? Isso, né? Daí o Death in Texas é praticamente só criaturas e espada e arados, né? E lembrando que é um efeito simétrico, vale tanto pra você quanto pro seu oponente, tá? Mas essa carta é ridícula, vai valer horrores, até porque é mítica, é difícil de tirar. E os boosters de Conspiracy não serão tão abertos quanto boosters de uma edição comum, né? Então fiquem de olho nessa carta. Eu acho que aqui uma das que mais tem chance de aparecer nos formatos eternos, até em 20 TCG se bobear essa carta. É, ela já vai sair cara, o pessoal vai dar o rim pra poder pegar ela, mas aí eu acho que pode até cair um pouco de se ela não jogar. Mas com certeza vai jogar, cara. Muito difícil uma carta dessa não jogar. É. Bom, tem uma carta aqui que definitivamente anulou clone. Clone agora já era, não serve pra nada. Nem no cubo. É Stunt Double, né? O dublê. Dublê que a gente conhece. Ele custa a mesma coisa que um clone, faz a mesma coisa que um clone, só que tem lampejo. Então, gente, é um upgrade direto do clone daquela carta azul que copia uma criatura. E, Fernando, eu acho essa carta muito forte. Uhum. Eu também achei bem forte, cara. Te falar por quê. Ela... pensando no cubo, tá? Você no cubo normalmente tem as melhores criaturas do Magic, tá? As melhores bombas, pelo menos. Uhum. E a maioria das bombas, quase todas, não tem lampejo. Imagina o que é você baixar um titã no passe do teu oponente por 4 manas apenas e ter o trigger tanto quando ele entra quanto no seu turno quando você vai atacar. Claro. É muito valor. Eu acho que essa carta vai entrar no cubo forte e ela é absurda. Eu adorei, adorei. É, qualquer bomba, né, do cubo, o cara já... Acho muito difícil a pessoa não pegar ela no cubo se você tava fazendo azul, né? É difícil. Uhum. Até porque ela te permite ficar com as mandas desviradas pra eventualmente anular alguma coisa. E posteriormente, se não não jogar nada que você deseja anular, ou jogar uma criatura também que você deseja copiar, você usa suas mandas desviradas no passe pra baixar esse cara. É, e ela é uma azul só, cara. É, custa uma azul. É a mesma coisa que o clone. 3 e uma azul. Mesmo. Então, coisa. Mas assim, por ter flash, né? Poderia ter alguma coisa pior, né? Sim. Sim, não, eu acho que eles já falaram, olha, o clone tá ultrapassado, pronto, vai se aposentar lá. Coitado. Uhum. Bom, tem 3 lendas aqui pra gente falar. Ai, meu bolso, viu? Tô vendo aqui, cara. Conseguir. Na verdade são 4 lendas. Eu abaixei aqui. Você quer falar primeiro ou a segunda? Deixa eu falar primeiro. Tá bom, manda lá. Não vou falar na ordem, viu? Que essa primeira eu não gostei. Tudo bem. Eu vou falar da Queen Marquesa. Ah, Marquesa. Ela custa 4 manas, né? Uma mana incolor, uma vermelha, uma branca e uma preta. Isso. Aí, um comandante legal aí. Ela tem Death Touch, tem Haste. Quando ela entra em jogo, você se torna um monarca. Olha aí. E no começo da sua fase de manutenção, se o oponente for um monarca, é isso? Você põe um assassino 1-1 isso. Em jogo com um Death Touch e Ace. Isso. Essa é outra carta também que é absurda, né? Eu acho que é o custo mais baixo que te deixa virar um monarca, é 4 manas. Tá? Uhum. Tudo bem que ela é Mardu, né? Pra quem tá procurando o comandante Mardu aí, ela é um dos melhores, com certeza, tá? 4 mana, 3-3 ímpeto e toque mortífero. E te deixa comprar uma carta no final do teu turno ainda, né? Porque te deixa virar um monarca. Uhum. E ela vai colocando fichas de assassino. Então, olha só que legal. Teu oponente é monarca. Você precisa causar dano de combate nele pra virar um monarca. Pensando em Commander, por exemplo. Você tá peidando fichas 1-1 com um toque mortífero e ímpeto, tá? Seu oponente vai ter que escolher entre sacrificar um dos bichos dele pra bloquear o teu bicho ou te dar a coroa, tá? Ou seja, é opressivo, né? É bem bom, né, pra Commander. Agora, esse negócio de Monarca, acho que vai jogar mais no Commander, né? Tá aparecendo. Bem cara de Commander. Se eu sou o pessoal de Commander aí, eu pego essas fichinhas de Monarca que vem nos boosters, compro uma agora enquanto tá fácil de achar, deve ser baratinho, né? Porque depois vai ficar tenso. Eu acho que todo mundo vai ter que andar com uma dessa na caixinha de Commander, tá? Tem uma fichinha que diz o que acontece quando você é o monarca e como faz pra você perder a monarquia, né? Bom, vou falar aqui do Grenzo. Você não gosta de vermelho, né, ô Fernando? Eu não gostei dele, cara. Eu achei ele tão lé. Cara, eu gostei. Eu acho que é uma carta vermelha de vantagem de carta. Bom, vamos falar pro Vini, vai. Grenzo, Havoc Razor. Ele é 2 vermelhas, 2/2. É um goblin lendário raro. Que diz assim, toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, escolha 1. Você dá incitar numa criatura dele, ou seja, essa criatura vai ter que atacar se ela tiver apta no próximo turno. Ou você exila a carta do topo do grimório do oponente alvo e pode jogar ela pagando a cor dela, os custos dela, do jeito que você quiser, né? Você pode jogar mana de qualquer cor para pagar os custos dela até o final do turno. Cara, detalhe, não é ele que tem que causar dano. Imagina que você começou com um Goblin no turno 1, segundo turno ele, pronto, já faz isso. E nos turnos subsequentes, né, você vai ter a mana desvirada pra poder castar o que quer que seja que está no topo do grimório do teu oponente. É legal, cara. É que eu só não consigo ver muita utilidade pra ele em algum deck, né? De repente não sai, não sai de algum deck. Eu adorei, eu adorei. E pra Commander, né, também, pra quem joga aí de... Como é que é o nome? Do Zurgo Sineiro, né? É, pra quem joga Commander, realmente. Talvez seja uma alternativa. Quer falar a próxima? Vamos lá. Agora uma lenda verde. Olha aí. É a Selvala. É a Coração dos Selvagens. Heart of the Wilds. Não é isso? É, Heart of the Wilds. Eu acho que isso aí é... Coração Selvagem, o Coração da Mata. Não é Coração dos Selvagens, não? É, pode ser. É que Off the Wilds é, seria selva, né? Seria selva. Então, da selva ou selvagem. Bom, em inglês eu sou péssimo, cara. Enfim, vamos lá. Todos somos. Quando outra criatura entra em jogo, o controlador pode comprar uma carta. Não é isso? Pode comprar uma carta. Só lembrando o custo, que é uma e duas vezes. Ela é 2/3 elfo lendário. E ela é... essa raridade eu não tô vendo direito a cor. Qual é? Parece que é mítica, né? É mítica, é. É mítica. Eu às vezes confundo a cor, o vermelho com o dourado. É fácil, né? Dependendo da carta. Bom, quando outra criatura entra no campo de batalha, se o controlador pode comprar uma carta se essa criatura tiver o maior poder entre todas as outras criaturas. Então, e ela adiciona uma mana. Ah, fala. Ela te puxa a ficar baixando criaturas cada vez maiores. Se você tá jogando com um deck dela, um commander dela, eventualmente, você já sabe disso. Teu deck tá montado pra abusar disso aí, né? Mas nesse cenário, é como se toda criatura tua fosse, tivesse, quando entra em jogo, compre um card. O que é absurdo, né? Mas, enfim, ela ainda tem uma outra habilidade. É uma mana verde tepa. O que que faz? Adiciona X manas de qualquer combinação de cor. E X é igual ao maior poder das criaturas que você controla. É, então ela ainda te ajuda a baixar as próximas criaturas, percebeu? Se ela ficar viva, é muito boa. Sim, eu acho que algo parecido com isso já foi dito sobre o Issan, e ele foi banido no comando. Tá aí uma substituta pra ele. Ainda a última lenda aqui que saiu, mais uma mítica, e esse é um elfo também. Leovold, Emissário de Trest. Ele custa uma verde, uma preta e uma azul. Elfo lendário 3/3. Tá bom, 3 mana é 3/3. Pra quem gosta de Tiny Leaders aí, é um commander. Qual tribo é essa? Sultai? É, Sultai. Sultai. Ele diz assim: cada oponente não pode comprar mais do que uma carta a cada turno. E olha, é só oponente, hein? E além disso, ele diz: quando você ou uma permanente que você controla se torna alvo de mágica ou habilidade que um oponente controla, você pode comprar uma carta. É, pra Tiny Leaders é bom, né? Só não sei se o pessoal tá jogando Tiny Leaders, né? Também não sei. Mas pra um commander normal também, viu, cara? Tá cheio de coisa que dá alvo por aí. E ele, por ser 3 mana, 3/3, é um corpo avantajado também. Então, a minha impressão de commander, cara, é que eu realmente não jogo e joguei poucas vezes. Eu acho que quando sai um bicho assim que é pequeno, eu acho assim, a impressão que eu tenho é que ele seria muito frágil, não? Depende se você tá falando de multiplayer ou de um X1. Não, de um X1 mesmo. Normalmente os decks de um X1 já estão cheios de cartas que são ameaçadoras nelas mesmo, né? Então o oponente normalmente é forçado a gastar os removals deles nessas cartas também. Nem sempre sobra. É removal pro comandante. E mesmo assim, quando sobra, sempre tem o perigo de ter uma grevas faiscantes ou alguma outra coisa que impede o oponente de usar os removals dele. Mas a habilidade é ótima, e por 3 manas ele tá mais do que pago, né? Mesmo que ele seja alvo e seja removido, Fernando, você não gastou carta e o oponente gastou, né? Por 3 manas, né? Ótimo. E uma combinação aí boa, né? Pra galera jogar comando, né? Sim. Agora, um Planinauta Rakdos. Vou deixar contigo, hein? Eita, esse é legal, cara. Ó, esse, já pra começar, eu achei que ele bem parecido com um personagem de Dota, não parece? Qual? Não, assim, não existe nenhum, mas assim, ele não seria um personagem legal de Dota? Poderia ver essa arte aí numa... Ele tá segurando um martelão? Não sei, tá sentado em cima de alguma coisa, né? É tipo um trono e um martelão, uma alavanca gigante do lado dele. Poderia vamos ser lá. Sim. Vamos lá. Planeswalker é Rakdos Daret. Ingenious Iconoclast. Iconoclast. Iconoclast. Olha aí, cara. Vamos lá, as habilidades dele. Ele entra com 3 marcadores. Você sobe um e coloca um Defender 1/1 Constructo Artefato em jogo. Defender serve pra nada, mas tudo bem. Mas você pode sacrificar ele, né? E dar -1 e destruir o artefato ou ou a criatura, né? Olha aí, uma remoção boa. É. E o ultimate dele é menos 6. Você escolhe um artefato no seu cemitério ou artefato no campo de batalha e bota 3 tokens dele no campo de batalha. Olha aí. Vamos lá, é um planinalto que custa 3 manas, né? É uma preta e uma vermelha. E entra com 3. Você pode subir pra mais pra 4. Já no turno que ele entra e colocando um defender, tá? É, que já protege ele. É estranho, né? Preto e vermelho colocando defender. Sabe? É, e 1/1. Defender 1/1, né? É curioso, mas não, né, não pode ser muito apelão, mas tudo bem. É, por menos 1, você pode sacrificar um artefato. E presta atenção, esse pode é porque é o seguinte, se fosse como custo adicional, sacrifique um artefato, você poderia perder o artefato e perder o alvo. Porque ele diz assim, você pode sacrificar um artefato, se você o fizer, destrua a criatura alvo ou artefato alvo, né? Então você poderia perder o alvo. Entendi, a ideia é dar o alvo, né? Espera ver se vai acontecer alguma coisa, não é isso? Não, é assim, você pode sacrificar um artefato. Então, se deu um menos um dele, o oponente vai ter a chance de responder a habilidade do Darete. Entendeu? Se... Não, então, é exatamente isso que eu falei, pô. Você dá o menos 1 e espera pra ver o que acontece. Isso, você espera. Se o oponente não fizer nada, a prioridade volta pra você, você sacrifica o artefato de boa e resolve a habilidade, que é de destruir criatura ou artefato alvo. Agora, pra você dar o menos 1, você tem que dar o alvo já? Não, aí é que tá. Você não precisa escolher. Digamos que você tenha 2 artefatos. Um, que é a fichinha 1, que você colocou que tem defender, e outro, que é, sei lá, o Urmicoil, vai, o Urmicoil End. Você não quer perder o Urmicoil. Né? Então, você dá um menos 1 dele e espera o oponente. O oponente não faz nada, o oponente dá uma espada em arados no Urmicoil, você sacrifica a fichinha. Ou faz o contrário também. Tá? Se ele tivesse menos 1, sacrifique um artefato e destrua alguma coisa, você teria que dar o alvo assim que faz a habilidade. Os alvos, né? E aí o oponente poderia, em resposta, tirar o artefato que você vai usar. Entendi. Enfim, deve ter ficado complicado pro ouvinte. Mas, é complicado mesmo. É pra ajudar. O wording tá dessa maneira pra ajudar, né? Pro Darete ser melhor do que ele parece. E o menos 6 dele, cara, não vou dizer que ganha o jogo, né? Colocar 3 cópias de um artefato qualquer, né? Mas... É assim, eu acho assim, que você, primeiro, né? Pra você usar o menos 6 dele, você vai ter que ter um plano, né? Aí, vamos dizer que você já esteja em condição de dar o ultimate dele. Certo. O que acontece? Provavelmente, você vai dar o ultimate dele em alguma bomba, né? Que vai ser suficiente pra você ganhar o jogo. Eu acho muito difícil você já tá com 6 marcadores, evoluindo ele, e estar numa situação onde você não tem alvo pra você dar, sabe? Porque se você colocou ele no deck, você tem algum plano, né não? Eu acho que sim. Eu acho que você tem alguns artefatos que podem te ajudar na ultimate. Ou mesmo a chance de ficar com um removal, entre aspas, infinito, né? Se você puder ficar colocando várias barreirinhas 1/1 artefatos, e quando quiser sacrificar uma ou outra pra destruir criaturas ou artefatos do adversário. É, isso tinha que jogar Modern, cara. Ia ser massa. É, Modern não dá. Mas e quem sabe Legacy, assim, Fernando? Porque é um planalto de 3 manas, pô. É, então, eu tô pensando. Tem um deck, cara, que ele é Rakdos e ele funciona, agora eu não me lembro a carta, mas mais ou menos um show and tell, sabe? Que eu não lembro a redação da carta agora, mas ela é assim. Eu acho que você coloca uma criatura, as duas pessoas, acho que os dois, desculpa, os dois players revelam criaturas, o que for maior coloca em jogo, entendeu? Eu não lembro disso aí. É um show intel onde você revela e com maior custo, se eu não me engano, coloca ele em jogo. Tem um deck Legacy que faz tempo que não aparece, mas ele é BR. De repente, nesse deck, pô, né, que usa umas bombas, enfim. E também a criatividade da galera não tem limite, né? Pra galera criar um deck, eu não duvido nada. E é um planalto de 3 manas, né? Tem precedente aí pra que ele jogue. Vamos ver, o Legacy é difícil de entrar, mas quem sabe. É, vamos lá. My demon master resides within this hell vault. I cannot shatter it outright, but I can cast a spell that will make an unwitting fool the agent of its destruction. Such as Thalia. You, Cathar, save this shiny rock, or save the lives of your fellow warriors. How predictable. Agora eu vou falar de reprints aqui, Fernando. Surgiu um aqui que o pessoal que joga de azul tava querendo, né? É, surgiu dois que jogam de azul. É verdade, pode falar pra gente. O pessoal que joga Modern é Serum Visions, né? Já tinha sido reprintado aí numa promo. Agora é comum e incomum. Agora é comum e incomum, exatamente. E Show and Tell pro pessoal do Legacy aí, ó, que reclamou que não saiu no, na última edição do Legacy aí, e agora voltou. Uma tá complementando a outra. É, Show and Tell tá como mítico raro, tá? Isso. É, também saíram outros reprints para quem joga Pauper, por exemplo, Flame Slash, que é uma mana da 4 de dano, né, a uma criatura. É, pra minha alegria, só falta essa carta pro meu Pauper, cara. Então, essa carta tá um real, cara, tá um real por aí. Sim, apesar de ter tido vários reprints. Aqui ela foi reprintada como comum também. Talvez faça alguma coisa pelo preço. Uma outra carta que tá mais cara ainda, que tá em média $1, é o Killing Fiend, que joga Pauper. É aquele bicho que ganha mais 3, mais 0 quando você casta uma instant ou feitiço. Tá? É, isso aí. Ele tava bem carinho, né? Tava $1, cara. É, um dólar, 3 pau e meio, ou 4 reais. É muito caro pra um bichinho comum. Né? E agora foi relançado como comum aqui em Conspiracy. Além disso, outra carta cara também. Fera Interior, Beast Within. Né? Tá, ela custa atualmente $4.50. Não sabia que essa carta tava tão cara. Ela saiu como incomum aqui em Conspiracy. E pelo que eu sei, sempre foi incomum também. É, ela joga no Living End, é isso? No Modern? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas, cara, é uma incomum de o quê? 15 reais, quase? É, absurdo, cara. Nossa, não quero. Bom, Berserk também voltou pra quem joga de Infect aí, Berserk ou Fúria. Não tem. Mais um que não tinha voltado na edição antiga e voltou agora, olha aí. É, pra vocês aí aproveitem. Aves do Paraíso também voltou, simples rara, né? Não é mítica nesse caso. É Burgeoning ou Brutamento voltou também como raro aqui, e essa carta só tinha saído em Fortaleza, Fernando. É, tava muito caro, né? Pra quem não lembra, como é uma carta antiga, ela joga no Lands, né? Que é aquele deck Legacy, e que ele tava usando o Burgeoning na tua partida aí, Fernando? Não tava não. Ele tava usando uma outra carta que ele joga... Você descarta a mão? É, no final do turno. Né? Isso, é Mirri's Guile. É, acho que é isso. Mirri's Guile, né? Não é? Não tem a Mirri na isso, isso carta? Mesmo. É, Mirri's Guile. Burgeoning é o encantamento de uma mana verde. Não, você tá confundindo, cara. Essa daí é a que parece com Grimório Silvestre. Ah, é verdade. Qual que é que você descarta a mão? Eu vou lembrar, cara. Vai falando aí que eu vou lembrar. Burgeoning é encantamento de uma mana verde que diz quando um oponente joga um terreno, você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha. Simplesmente isso. É, ele custa $15 no mínimo, tá? Mas pode ir a 20, 20 e pouco. Porque só sai em Fortaleza. Então o pessoal aí que joga Legacy pode comemorar. Não sei se vai em Commander também, né? Deve ir. Uma outra carta na mesma situação, Fernando, que só saiu em Fortaleza, é o Horn of Greed, ou Chifre da Cobiça. Eu acho que é isso em português. É, e ele tava $8, né, antes do anúncio aqui. Ele vai sair como raro também aqui em Conspiracy. $8 é um artefatinho raro. Pra quem não lembra, quando o jogador joga uma carta, ele pode comprar uma carta... Quando o jogador joga um terreno, ele pode comprar uma carta. Né? Não, ele tem que comprar uma carta. É Chifre da Cobiça. Eu sempre falo um Chifre. E saiu só uma coisinha aqui estranha também. O Grilo lembrou. Saiu uma carta chamada Spy Kit, né? Kit de espião. Que é um equipamento que diz a criatura equipada tem todos os nomes de todas as criaturas não lendárias. Eu vi, a galera fez até um combo, né, com ela na internet aí. Tem? Eu não cheguei a ver. É uma carta zoeira, né? O Grilo falou que lembra uma carta de... Eu não lembro se é Angled ou Unhinged. Eu acho que isso aqui é já Unhinged. Uhum. Que é um shapeshifter que não tem nome e custa 2 manas um, né? E como o Grilo diz, é mais uma da série Vamos Fazer Carta de Unset Virar Realidade. Olha, a carta que a gente tava achando chama Mana Bound. Ah, Mana Bound, Mana Bound. Isso é uma pessoa, a arte é uma pessoa colocando a mão na terra, né? Assistindo alguma coisa, um raio. Isso, né? Isso é uma mina tomando um choque da terra. É das antigas, é tipo de tempestade essa carta. É, antiga. Mana Bound acho que é de tempestade. Eu perguntei aqui pros hosts do Hack dos Cast se eles tinham algum nome louco pra chamar a criatura deles que tá equipada com Spy Kit, né? Eu acho que isso ainda pode ser um concurso, quem sabe um booster aí pro nome mais criativo, tá? Eu só consegui pensar em um que eu estaria satisfeito com esse, Fernando. Como tem todos os nomes, eu escolhi alguns que encaixados combinam bem. Por exemplo, Soberano Demônio das Trevas, Titia Louca. Você pode escolher qualquer um. Não, ele tem todos os nomes, né? É só... Então, aí assim, você, pra, no nosso concurso, você pode escolher qual combinação, assim, tem o número de nomes, assim, ou não? Ah, acho que não, né? Você poderia ser a combinação mais criativa, né? Uhum. É, e tem alguns nomes em Lorwyn, principalmente, de onde eu tirei Titia Louca, que são particularmente hilários. Vale a pena checar. É, agora, vamos ainda em Conspiracy, Fernando, vamos falar do evento que aconteceu lá na Academia dos Jogos, em São Paulo. É, os youtubers draftaram o set novo, né? Você pode ver nos canais deles, como no Motivo, do André Manente, onde aparece até o cachorro do Fox, né? Pra quem já foi lá na Academia dos Jogos, o cachorro é um cachorro grande, né? Assusta, mas ele é sossegadíssimo, né? Muito acostumado com o público lá, bem legal. É, o Tio Vini ganhou, o Tio Vini, o youtuber, ganhou. Ele foi coroado, literalmente, como o primeiro monarca do Brasil. Parabéns, Tio Vini, por ter vencido lá o draft. Ele fez a final contra a Lu Couto, que nós entrevistamos aqui. Mas me diz uma coisa. Desculpa, perdão, ouvinte. Nós não entrevistamos a Lu Couto. Ainda vamos entrevistar. me diz uma coisa. Tem lá no canal deles, tem os gameplay? Tem no do André, eu vi partes do gameplay. Eu acho que no canal da Wizards tem também um vídeo. E eu acho que durante essa semana eles devem ir lançando, né? Porque o vídeo tem que editar e tal. Não é como essa porcaria que é o Hack dos Cast. Aqui. A gente fala um monte de merda e coloca. Coloca aí no ar. Entendi. Bom, ainda em Conspiracy, o lore de Conspiracy saiu também, né? Nesse período aí, entre edições, a Wizards está lançando lore semanal de outras coisas, nesse caso é Conspiracy. E o Saad Saneto, lá na Liga Magic, traduziu o artigo semanal da Wizards com o lore de Conspiracy. Então, se vocês quiserem ficar sabendo, dá uma procurada lá. Eu vou deixar o link aqui também, tá? Mas é um grande serviço que ele faz, ele traduz completamente o artigo e coloca também as imagens que apareceram lá, as lendinhas, tudo certinho, se você quiser saber o que está acontecendo lá e como o Lorde lá está evoluindo na cidade de Palianos. Bom, notícia triste aqui para quem joga Magic em São Paulo, a Surin's Lair, que é uma loja daqui, fechou a porta. Olha aí, cara. O Grilo jogava bastante nessa loja, infelizmente. O Marco Costa, que é o dono, ele postou no Face lá um texto grande explicando, não explicando exatamente por que fechou, né, mas dizendo até onde vão as atividades e tal. Se você quiser dar uma força, de repente eles estão fazendo liquidação de cartas, né, dá uma olhada, passa lá. Fernando, eu lembro que eu acho que foi a Surin's Lair, porque ela fica aqui no Butantã. Uma vez um ouvinte perguntou, né, pô, tem loja aí no Butantã? Eu não sabia, como é que eu faço pra chegar? Porque eu sempre saio do metrô e não encontro nada, né? Aí o Grilo respondeu aqui no ar pra ele, cara. Não sei se você lembra desse programa, mas foi assim. O Grilo falou, sabe quando você sai do metrô, não tem um puteiro ali de frente? É em cima do puteiro, é só subir as escadas. Ai, meu Deus, eu acho que eu ia sair porque fechou, cara. É fogo, né? Eu sei que não é fácil ter loja de games aqui no Brasil. Né? Ainda mais em cima do puteiro, pô. Eu não sei se o Grilo tava sacanagem, mas ele parecia que tava tentando ajudar mesmo, né? Entendi. Foi na inocência, né? Mas não é fácil. Provavelmente é dificuldade financeira, né? De manter uma loja mesmo. Não é fácil. Né? Uma loja de qualquer coisa, ainda mais de Magic, que é bem restrito, fica complicado. Por isso que a gente diz, se você aí de uma cidade pequena, se só tem uma ou duas lojas na tua cidade, vai lá de vez em quando, compra alguma coisa pra comer, pra beber, que você ajuda a loja, sabe? O que eu já conversei com vários lojistas, cara, e todos são unânime. Eu não sei se assim, me corrija se eu tiver errado, mas o lojista, os que eu já conversei, dizem o seguinte, cara, campeonato não dá dinheiro pra loja. Infelizmente, campeonato não dá dinheiro pra loja. Aí o que o cara tem que fazer? Ele tem que botar um salgadinho, alguma coisa. Olha, umas dicas boas aí, ó, se vale a pena algum lojista estiver escutando aí, o que que rolava muito? Quarta-feira, cara, que é um dia assim, no meio da semana. Paradão. Um dia paradão. Um dia paradão, o que a galera fazia? Fez um convênio aí com uma pizzaria lá e tinha pizza de noite, cara. O cara mandava umas pizzas lá, a galera ficava vendo o jogo e jogando Magic, entendeu? Então, assim, é uma coisa, essas coisinhas assim, eventos, sabe, que vão movimentando a loja. Porque realmente, se for só campeonato, cara, o lojista tem que pagar o ar-condicionado dele, porque você vai ter climatizado, né? Ele tem que ir a manutenção das coisas, das cadeiras, das mesas, que não é barato. A galera acha que isso aí é besteira, mas não é. Aí tem energia elétrica, cara, que é absurdo. Enfim, são vários e vários fatores aí que impede o cara de fazer uma loja. E assim, é melhor, cara, você dar incentivo que você ficar sem loja pra jogar. Ficar sem loja pra jogar é realmente uma merda, cara. É, olha, eu já briguei com o dealer por causa de 50 centavos em troca de carta, literalmente, tá? Mas quando vem pras lojas, eu sei que a gente tende a ser bem mesquinho com dinheiro do Magic. A dinheiro do Magic tem que ir pro Magic, é só pra isso, tem que economizar e tal. Quando você gasta na loja, pensa que se você for pra comer, beber alguma coisa, pensa que não é exatamente a grana do Magic, tá? Porque não adianta nada você ser o melhor dealer do mundo, ter todas as cartas, vários decks Legacy, Modern e Vintage, e não ter loja na tua cidade, pô. É, exatamente, não adianta nada, cara. Porque se não tiver loja, todo mundo perde. E essa dica da comida aí foi boa, cara. Eu lembro que em Santos, o lugar assim de maior sucesso do Magic que aconteceu, não durou muito tempo também, mas foi o que chamavam de associação lá. Que ficava num lugar bom até, né? Fácil de chegar. Você tinha que pagar uma mensalidade, era R$5 na época. Mas era a época que R$5 dava pra comprar um X-salado, tá? Então, mas assim, você pagava e podia usar durante. É uma mensalidade, né? Então você podia entrar e ficar à vontade. E nos fundos, era assim um salão enorme, tá? Muito grande mesmo, no estilo do salão da Devir, tá? Tinha mesa pra jogar War, tinha lojinha de tipo na Terra-média mesmo, né? Chibis, coisas assim, várias mesas e cadeiras. E lá no fundo tinha uma pastelaria, tinha um senhor japonês que fazia fogasa. Já comeu fogasa? Não. Fogasa é tipo um pastelão gigante, né? Deve ter comido. Frito. E, assim, todo mundo se alimentava ali, entendeu? E parte, assim, do que se gastava com essa fogasa e com os refrigerantes que você compra lá do tiozão, ajudava a manter o lugar, né? Era um lugar fechado, que a gente tinha... Só tinha gente do Magic ali. Inclusive, se eu não me engano, foi ali que eu joguei com o Leonardo, o bicho cruje. Que a gente comentou no outro episódio. Acho que foi ali mesmo. Fazia um campeonato, enfim. Mas eu acho uma boa, assim. E mesmo assim, né? Mesmo fazendo tudo isso, ninguém tá safo da loja fechar as portas, né? Tem muita, muita coisa que afeta a lucratividade do negócio, né? As pessoas têm que também conseguir ganhar o suficiente para alimentar, às vezes, uma família, né? É, exatamente, às vezes não dá, cara, realmente. Às vezes não dá, infelizmente mais uma loja que fecha aí. Esperamos, desejamos aí sorte pro Marco Costa, que apostou no mercado do Magic aqui em São Paulo. Ó, esse final de semana aqui pro Recife, que pra quem não sabe, Recife tem uma loja que chama Mulligan, né? Ela tem aqui em Recife e tem João Pessoa. Aqui em Recife essa semana teve PPQT Modern. Eu não pude participar, mas o pessoal elogiou bastante. Eles estão agora com um canal fazendo streaming no Twitch. Olha aí que legal. E foi bem legal. O pessoal ainda não me passou as listas pra gente divulgar aqui, mas deu bastante gente. Pô, cara, te falar uma coisa. Essa loja tava aqui no GP. Eu conversei com o dono. Gente boa também. Ele deu umas dicas pra nossa ficha, né? Que a gente tá tentando fazer uma ficha do Hack dos Cast. Eles têm fichas da loja também que eles vendem. É muito simpático. Atendimento bom. Preço bom. E eu vi ele saindo por coincidência, né, Fernando? Eu saí muito tarde no último dia, né? Uhum. E por coincidência peguei o dono saindo também, né? E vi o trabalho, que dá puta trabalho. Ele saiu com uma mala gigantesca, carregando várias coisas, ele e eu acho que era namorado ou esposa, enfim. Os dois saíram esperando um táxi pra pegar, pra ir provavelmente pro aeroporto aquela hora, ou pro hotel. E eu vi o trabalho que dá, sabe, carregar tudo isso e manter a loja e atender com sorriso o dia inteiro, sabe, às vezes sem poder comer direito. Foi o mesmo dia em que ele tava fazendo, acho que, uma prova de juiz também. Então, quer dizer, é gente que também se esforça, né? Não é só ficar atrás de um balcão. Os caras trabalham mesmo duro para poder fornecer um ambiente, um serviço que é agradável. Afinal, nós estamos ali para nos divertir. Realmente, eu vou dar um apoio para a loja aí, porque primeiro que é a principal loja aqui, né? Maior, a gente considera só que é a única que reúne a galera. E que agora também eles estão com esse projeto de transmitir, né? Que eu achei bem bacana. Deu um probleminha inicial aí, mas tudo indica que o próximo já vai estar perfeito. E um abraço pessoal da Mulligan. Muito bem. Bom, vamos lá para os artigos da Wizards agora. Ontem, segunda-feira, o Mário publicou lá na coluna dele no site da Wizards que ele elegeu aqui os xerifes da Color Pie, Fernando. É o seguinte, um time de pessoas que trabalha lá na Wizards vai agora também, além de outras coisas, ser responsável por observar o respeito à Color Pie. Finalmente tem alguém olhando pra isso. Queria que tivesse isso na época de Nova Phyrexia, com algumas cartinhas de custo com mana phyrexiana que saiu. Mas enfim, o time é formado por 5 pessoas. Pelo que eu vi aqui, cada um vai olhar uma cor, né? É Ken Nagel, todo mundo conhece, ele foi responsável, por exemplo, pela mecânica de fundir aqui em Larkana. É Ethan Fleischer, do azul. Ken Nagel vai ficar com o verde. O Sean Mann vai ficar com o vermelho. O Gavin Verhey, que já falei até de artigo dele aqui, vai olhar o preto. E a Jackie Lee, que é aquela jogadora, ela também escreve artigo, vai olhar o branco, né? É praticamente os Power Rangers da Wizard, né? E tem um incolor aqui também, seria o Tommy, vai, o Ranger branco. Que ele tá olhando o incolor aqui, o Jules Robbins. Então é importante, acho que daqui pra frente o respeito ao Color Pie deve ser mantido, já que tem um time específico pra isso. Mas mais importante, ouvinte, se tiver cagado nesse sentido, você sabe pra quem reclamar. No Twitter, no Facebook. Grizzlebrand, the demon I seek to remove my curse. Avacyn! With Avacyn restored, my interests now lie elsewhere. Bom, artigos BR aqui agora. Vamos pro site da Liga Magic. Eu destaquei 2 artigos, Fernando, que eu achei interessantes pra quem quiser se aprofundar um pouco mais. O primeiro é se aprofundar em Modern, tá? O Gabriel 86, ele escreveu, eu já falei do artigo dele aqui, né? Ele escreveu um artigo muito interessante chamado Modern Deck Building, Bane Slayers e Muldrifters. E eu me intrigou porque nenhuma das duas cartas é staple, né, do formato. É. Mas ele falou o seguinte, que ele escreveu aqui baseado no que ele leu em alguns outros artigos e também no livro do Next Level Magic, né? E do Next Level Deck Building, do Patrick Shape, né? É que ele faz essa distinção entre 2 tipos de criaturas, Fernando. Bane Slayer Angel e Muldrifter. Bane Slayer Angel é o tipo de criatura que é uma condição de vitória nela mesma, sabe? Uma criatura muito forte, capaz de ganhar o jogo. Dá um exemplo aí de Bane Slayer Angel. Olha, que jogou muito na época foi o Morpholidio. Muito bem, gostei. Ah, das antigas, hein? Jogou muito, cara. Sim. Ele era condição de vitória, assim, absurdo. E Muldrifter é uma carta que ela não é uma condição de vitória nela mesma. O valor dela tá quando ela entra em jogo. O trigger dela, a habilidade dela. Dá um exemplo aí. Ah, cara, são tantos. Sei lá, aquele padre que anda tirando criatura lá, remoção. Pode ser. Snapcaster também é um Snapcaster, clássico. Né, e Stoneforge. E o que ele fala nesse artigo inteiro aqui é basicamente o seguinte. Vamos avaliar direito o que a gente quer no nosso deck. Por quê? Porque a gente pode conseguir anular certas remoções do adversário sem mesmo o jogo ter começado, cara, né? Porque, por definição, criaturas do tipo Muldrifter são péssimos alvos de removal, né? Porque você já obteve o valor dele quando você baixou. Então, dar um removal naquilo é gastar uma carta quando ele já recuperou o valor. Às vezes, você pode forçar teu oponente a isso pela construção do deck. Às vezes, o field dá pra esse tipo de criatura. Ele fala sobre como pensar em um deck cheio de criaturas do tipo Bane Slayer e como pescar os removals pros Muldrifter. Esse tipo de coisa, né? Um artigo longo, mas que fala de deck building, né? Pra quem tá tentando aí tunar o deck, fazer aquele ajuste fino do Modern, dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui. E o outro artigo, Fernando, é do Laranja, esse é o nick dele mesmo, tá, gente? E é Magic 101, MTG 101, sondando você. E ele fala bastante sobre apenas uma carta, Fernando, que você deve conhecer como jogador de Legacy. De Taxian Probe. Sonda de Taxiano. Um artigo imenso sobre uma carta só. Muito legal, gostei. Ele fala sobre como pescar informação, quando usar, né? Uma das coisas que ele chamou atenção aqui é, vocês já pensaram como é importante essa carta ser feitiço? Se fosse instante, cara. Tem até uma história engraçada, cara. Alguém me contou na loja lá, que foi 2 caras jogando, tipo, um cara bem noob, assim, sabe? E a galera só olhando. Aí, no passe, o cara, ele falou, no passe, eu vou fazer Gitaxian Probe. Aí ele fez no passe Gitaxian Probe e ainda escolheu uma carta do cara pro cara descartar, pô. Realmente, o cara levou Gitaxian Probe a um nível nunca antes. Nossa senhora, que carta absurda. E outro cara aceitou, cara, outro cara aceitou de boa, que foi a pior. Pô, não pode, hein, gente. respeito. Não, mas é uma coisa que a gente não pensa, né? O fato de ela ser feitiço e de ela ir pro cemitério normalmente, né? Às vezes até custar zero manas, ela é importante pra quem joga com Tassigur, ela é importante pra quem usa Delve, né? Pro Tarmogoyf, né? Pro Delver também, ela flipa o Delver, né? Então é mais um benefício dela. E ele comenta, entre várias outras coisas aqui, como adquirir a vantagem da informação. Você, por exemplo, quem usa terapia da Cabala, sabe, né? A importância que é o Tarkson Probe. Sim. Tarkson Probe, no primeiro turno, você vê a mão do cara, se não tiver nenhuma ameaça, já dá uma terapia pra tirar o que ele tiver na mão. Enfim, a terapia ainda recapitula. Se você tiver a mão do cara com o Pyromancer, você pode fazer ela duas vezes. Enfim, essa carta é útil em vários decks, mas no Delver ela tem ela chama atenção. Terapia da Cabala, que saiu como promo, hein? Como promo, verdade. Como promo de Friday Night, cara. Aí, e de Tarkson Probe, adivinha, saiu como promo de Friday Night também. Então, ouvinte, você está vendo como é difícil a nossa situação de elencar apenas 10. Mas vamos chegar lá depois. Bom, no canal da Wizards, lá no YouTube, é possível ver as finais do Mox, para quem joga Magic Online, né? Do Mox de agosto. Cada vídeo tem apenas 4 minutos. Ué, mas é uma final, né? São 3 partidas. Por que 4 minutos? Porque eles aceleraram, eles fizeram cortes, e o Kenji Higashira, o Nomote Danami, aquele streamer, ele narra as partidas, né? Eu achei muito bem editado, eu normalmente acelero duas vezes os vídeos de gameplay, aqui tá sensacional, eu adorei. Ele dá um resumão de todas as partidas, diz o que foi crucial para cada vitória, fala todos os passos em apenas 4, 5 minutos. Uhum. Tá ótimo, adorei. Quem quiser acompanhar lá a partida do Mox, é só olhar. Que mais? Ainda no canal da Wizards, Fernando, o Bolovo, o Thiago Saporito, né? Ele tá na série de vídeos lá dos perfis dos jogadores que vão pro Campeonato Mundial. Saiu essa semana. Então, quem quiser olhar lá, é um vídeo pequeno, deve ser um pouco menos de um minuto, mas é a entrevista dele. Ele é o representante brasileiro. Eu não lembro se tem outro. Eu acho que não nesse Campeonato Mundial. Aliás, você lembra quando vai ser o Campeonato Mundial? Outubro? Acho que é. Outubro ou setembro, porque eles já estão fazendo essa série de vídeos. Então, deve estar. Eu vou procurar. Que eu falo aqui. Ainda lá no canal da Wizards, a Vintage Super League, pra quem gosta de Vintage, entrou nos playoffs, Fernando, com 3 jogadores: Ifro, da Tiana Fireball, o Rich Shea e o Paul Ritzel, tá? Os decks dele já estão no site da Wizards, você pode ver. O Ifro, por exemplo, foi de Storm, Jeskai Mentor e Shuhei Oaf, tá? Eu imagino que seja um deck de Oaf, cujo o designer foi o Shuhei Nakamura. Uhum. O Paul Ritzel, ele tinha pilotado aquele deck estranho que a gente falou uma vez de... acho que era de terrenos, caramba, não lembro o nome exatamente. Dessa vez ele tá do quê? Você que manja aí dos Eternos. O Paul? O Paul Ritzel. O Paul Ritzel, eu não vi, cara, sinceramente não vi. Eu vi que você colocou Delver, né? Ele tem cada jogador tem 3 decks, né? Delver, Spirits e Weed, Goblin, não é? O Goblin Welder, Delver e Spirits, né? Eu não confio como é que a pessoa pode jogar de Delver no Vintage, cara. Né? E Spirits no Vintage. Mais sobre isso daqui a pouco. O Rich Shea, ele tá de Emrah Steel. O que será Emrah Steel? Emrakul, né? Emrakul com? Com, não sei. Que pausa. Isso? Não é aí, cara. Pausa, Stand Steel. Além desse, ele tá com Grixis Pyro, de Pyromancer, e Ravager Shops. É o deck de shop, né? De artefatos. O que acontece? Eu tava assistindo um jogo, Fernando, do Ifro contra o Paul Ritzel. O Ifro tava com deck de Shuhei Oaf, né? Deck de juramento dos druidas. E o Paul Ritzel com deck de espíritos. Uhum. Eu tava curioso pra ver espíritos no Vintage, né? O que eles são capazes de fazer? Bom, o Ifro começou o jogo. Ele começou Oaf no turno zero com aquele terreno que faz uma pomba pro oponente e chega de qualquer cor, sabe? Sim. E o Paul Ritzel desistiu na hora. Perdeu no turno zero. Não tinha como destruir o Oaf. Segundo jogo, Paul Ritzel começa. Ele começa Tundra, Black Lotus, gera branca com Black Lotus, baixa Talia, ela entra, resolve. Depois gera azul com a Tundra e com a outra branca que sobrou, baixa Mago Interferidor. Caramba, nomeando espadas em arados. Olha aí. Ele venceu o jogo. O Ifro não desistiu na hora, mas tentou ali lutar por 2 ou 3 turnos, mas não deu. Ele tinha muito controle. Detalhe, cara, que Paul Ritzel tinha uma coisa pra segurar na mão, que era o supressor de mágica. Ele tava usando no vintage. Ah, entendi. Era o counter dele. Típico de jogada que você não vê naturalmente, né, cara? Você só vê em stream mesmo, então jogando com proxy, porque mas realmente... É vintage, né? No vintage é que acontece vitória de torneio zero. Bom, enfim, gente, já é possível ver os jogos dessa primeira semana lá no canal da Wizards. Quem gosta de vintage, divirta-se, tá? Por fim, notícias do Magic Online, Fernando. Não tem Conspiracy 2 no mall, lembrem-se disso, tá? Mas lembra que na última vez em que foi lançado Conspiracy, eles colocaram as cartas inéditas da edição, as principais, né? Em Vintage Masters, que foi uma edição que só teve no Magic Online. E aí, você acha que vai ter alguma? Eu acho, porque tem muita lenda boa e o pessoal adora Commander de Magic Online. Então eles vão ter que colocar em algum produto. Eu imagino que esteja um Vintage Masters 2 ou alguma outra coisa que eles vão colocar. E você tem uma notícia aí pra falar do Magic Online, Fernando? Ah, é, no Magic Online, olha aí, Puka Trade, agora você negocia cartas do mall. Ah, que legal, cara. Olha aí, cara, finalmente eles conseguiram. O site ainda não voltou pra todo mundo, né? Voltou pra uma parcela de pessoas pequenas aí, acho que é VIP, não sei. Mas enfim, agora você vai poder negociar aí o cartas do mall. A coisa ruim, né, que agora eles dividiram as cartas por línguas, né? Então assim, obviamente a carta em português vale menos do que a carta em inglês, né? Claro. Mas aí fica a critério de cada um aí querer passar pelo preço dela, enfim. Conversem e se matem aí. Eu lembro que o Puka Trade estava fazendo um Kickstarter, né, uma campanha para arrecadar, para dar esse upgrade aí, de permitir que você troque cartas do Magic Online por cartas da vida real e vice-versa. Então, legal saber que eles conseguiram, né? Espero que seja um sistema confiável e dê tudo certo. Eu tô com uma coleção grande do Magic Online parada, eu acho que eu vou trocar por algumas lendas na vida real, sim. Vou finalmente criar uma conta lá no Puka Trade. É, eu basicamente, cara, eu financio minha coleção de terrenos pelo Puka Trade. Eu não compro legal. Mais terrenos, eu só financio por lá. Que legal. Muito bem. Lembrando, né, nos drafts a partir dessa semana, amanhã, que é quarta-feira, você vai poder draftar Zendikar com World Wake, Despertar do Mundo. Olha aí, cara, a melhor carta de todo Magic que vem em World Wake. Qual? Stoneforge. E a segunda? A segunda é Black Lotus. Não, a segunda deu World Wake. Deu World Wake? Não sei, cara, tem tanta coisa. Pô, não tem uma certa carta que eles espalharam pedaços pelo mundo, em várias lojas, e o pessoal montou? Uma certa carta azul aí, que dizem que é a melhor também. Qual? Que dominou o T2 e foi banida. De World Wake? É, você não lembra que o Jace, The Mind Sculptor, era de World Wake? Ah, sim, é verdade, cara. Jace, é de World Wake, é isso aí. Quando você falou melhor carta do Magic, eu já pensei nele. Aí você, ô, Lady Gaga. Não. Pois é, ele é de World Wake também, você pode abrir. Eu acho que o Jacezinho, pro Digi de Vrim, tá valendo mais que ele, mas... uma última coisa, gente. Vocês sabem que Cubo é jogado muito no Magic Online, né? Às vezes tem Legacy Cubo e Vintage Cubo. Bom, eles abriram agora um concurso chamado Você Faz o Cubo, You Make the Cube. E você vai dar uma de designer do Cubo, né? E mandar pra eles aplicar lá. Tem todo um sistema de inscrição, tem uma premiação, sim. E você pode ser o responsável pelo Cubo, pela lista que vai rodar lá no Magic Online. Então, vou deixar até o link aqui das notícias do mall pro pessoal ver, que de repente alguém se interessa. Eu vou mandar o meu pra lá, com certeza. Como você faz? Manda no próprio sistema? Então, eu não li ainda todo o regulamento, né? Mas eles devem ter ali um sistema pra você criar. Qual é a menor quantidade de cartas de cubo que você já viu? Depende do teu grupo, né? Se você quiser um grupo com 8 pessoas jogando, tem que ter 360 cartas. Não tem cubo pra 4 pessoas, né? Você pode fazer, é livre. É o problema que o draft fica um pouco viciado. Como o mesmo booster vai passar por você várias vezes, fica complicado. Além disso, a pool de cartas é muito pequena. Quando eu montei a primeira versão do meu cubo, como é proxy e dá trabalho para fazer, né, eu fiz um teste com um cubo para 6 pessoas primeiro. E o que acontece? Eu tive que escolher uma quantidade de cartas para 6 pessoas, se eu não me engano, é 240 cartas, ou 300. Então são as melhores das melhores, entende, Fernando? Tive que deixar muita coisa boa de fora e é um pesadelo. Quando você abre, o meu no caso é 720 cartas, você consegue balancear bem mais, consegue, se você quiser jogar aqueles arquétipos um pouco fora, por exemplo, Storm, se você quiser pôr Storm não tem problema, porque você tem 80 slots no vermelho, sabe? Um não tem problema de ser um ritual, ou dois, você não vai perder muito. Eu sempre pensei em fazer um cubo pra 4 pessoas, cara. Se você quiser, eu te ajudo. Mas... Ah, vamos nessa, vamos fazer um projeto aí, ó. Depois a gente até disponibiliza pro pessoal. Claro, é, mas é, a, você também pode, o seu ouvinte está pensando em fazer a mesma coisa, é fazer uma pool de cartas que dê para 8 pessoas, mas que draftar sempre 4. Porque quando você faz isso, é, você aumenta a pool de cartas e aí nunca se sabe exatamente o que vai ter naquele cubo. Né? Entendi, mas a ideia de você fazer um cubo menor para você para realmente ter menos cartas, você não acha interessante, não? Seria legal? É, mas 4, né, é tão pouca carta que fica dá para saber de cabeça já o que vai ter, o que cada um tá fazendo, o número de arquétipos possível também é reduzido. A não ser que você planeje um cubo dinâmico, né? Tá mudando ele todo mês. Uhum. Mas 4 pessoas é muito pouco e acaba podendo ficar viciada. Sim, vamos botar aí em prática, né, se a gente consegue fazer. Vamos sim. Eu gosto, eu adoro. Eu acho que eu gosto mais do design do cubo do que de jogar o formato. Uhum. Mas enfim, tô satisfeito. Vamos pra compra? Vamos lá, vamos gastar dinheiro. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Tá, começando a compra, falando uma coisa que eu tava devendo aqui pro ouvinte. Seguinte, Jace, da Mind Sculptor. Online, ele tá $6, ou um pouquinho mais do que 6, vai. Menos que 7 tickets você compra um Jace. Olha que beleza. No papel tá $76. Que absurdo. Agora, o Jace Prodígio de Vryn, Fernando, o Jace Prodígio de Vryn tá 5 vezes o preço dele online. Eita. 5 vezes mais caro do que o Mind Sculptor online. Ele tá $30 online. No papel também tá $30. Ainda. Então tá aí pro ouvinte. Agora, no geral, como é que estão os preços do tipo 2, Fernando? Olha, acho que não mudou muita coisa não, né, cara? Tem uma carta que subiu bastante de preço de novo, né, que foi Visões Febris, aquele encantamento que nós vimos no deck do Brazuca, né? Subiu de preço, mas ainda tá, né, tá $2. Tá saindo de Book Rare, né, chegou a $2, subiu 50% em uma semana, tá? Uma outra carta também que subiu bastante foi Brutalidade Coletiva, que é a carta de escalar preta, tá? É a rara de escalar preta. Ela subiu 10 centavos, tá 1,50 também. Acho que dessas de escalar, a vermelha deve ser a mais cara, né? Mais representativa. E os espíritos desceram de preço, o supressor de mágicas, o Rattle Chains, né? Porque eu imagino que o pessoal deva ter aproveitado aí o hype do Bunch Company de espíritos para colocar. Então vamos dar uma atualizada nos preços aqui. Supressor de mágicas tá a menos de $10. R$9,70. Uhum. Não pague R$40 no supressor de mágicas, ele não vale isso. É, Rattle Chains, ou sacode correntes, está $3,50 em dólares, né? Ou seja, não pague R$14, está valendo aí uns 10, 12, tá? Mas no Modern tem alguma coisa? E tem, falta um espírito, né? Aquele de uma mana. Uma mana? É. Ah, sim, o azulzinho. Mas esse aí não jogou muito, viu? É, né? Bom, sei lá, é o que mais caiu, realmente. É o altruísta que jogou. É, Selfless Spirit. Mas ele não tá aqui, então não deve ter mudado muito, não. Vamos dar uma olhada no Modern. Vamos lá. No Modern, tô olhando aqui, Death Shadow subiu 12%, né? Acho que é Sombra da Morte o nome em português. E é aquele bicho mana 13-13 preto. E ele subiu porque a gente vai ver lá na fase de combate que tem um deck sim que usou, que tá aparecendo com ele. Ele tá $9, gente. É, ou tá seja, todo mundo comprando, né? 9, 18, 27, 30. É, R$30 por Death Shadow. Que mais? Teve algumas cartas que desceram significativamente aqui. Por exemplo, Bridge from Below, que é o encantamento preto pra Dredge. Desceu 30%, tá $15 atualmente. Acho que na verdade, assim, ele desceu porque ele tinha subido muito, né? Aí acho que agora ele deu uma estabilizada. Eu acho que é isso que acontece, Fernando. Ele sobe muito quando tem muita gente pedindo, né? Da semana passada pra cá, provavelmente muita gente tirou essas cartas da caixa, pôs pra vender ou vendeu pra loja, e agora as lojas estão com estoque e não estão conseguindo vender, então estão baixando. $15 ainda tá caro, né? É uma carta que é rara. É, o Gargadon também tá $12, ele caiu 26%. Isso aí, Tarmogoyf subiu 1% e... Quanto que tá um Tarmogoyf hoje? Ah, eu acho que uns R$300, por aí. Onde que você viu aí a subida dele? E aí o primeiro aí que tá subindo. Ah, você falou o preço em reais, né? É, falei em preço em reais, tô falando em reais. Tá, tô vendo aqui pra importar de lá, quanto tá custando. Você quer um original ou um de Modern Masters? Ah, de Modern Masters mesmo. Modern Masters 2015 ou o primeiro? Do primeiro. O primeiro Modern Masters. Bom, tá, você consegue por $110. Olha aí. 110, 115. Eles então... deviam sempre tá, Tarmogoyf, porque tá ridículo, cara. O cara precisa, você precisa dessa carta pra você fazer seu deck. Ah, eles estão reprintando, mas não no tipo 2. É, mas fica aí minha indignação. Tinha que reprintar mais, pra cair de preço mesmo. É, $100 por uma cartinha que você precisa de 4 cópias é zoado. É. Assim, se fosse uma carta, cara, se fosse assim, aquela carta é a bomba do não sei o que, entendeu? Mas não é, cara. Ele é o hitter, o bicho que você vai bater, entendeu? Na boa, precisa ter medo de lançar Tarmogoyf no T2? Eles lançaram o Advogado Silvestre? É, precisa não, pô. Tá ótimo. E outra coisa, cara, ele vai dominar o formato aí 6 meses, depois ele cai, pô. Não, acho que ele não domina o formato, não. É, capturar pensamento, né? Tautosis, por exemplo, domina. Uhum. Uma criaturinha dessa, assim, acho que não. Sem Fatland, sem muitas cantrips, acho que o formato pode ficar livre de um domínio de Tarmogoyf. Uhum. É, bom, então são essas dicas de preço, nós não vemos grandes mudanças assim. Porém, deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem cartas novas. Eles já estão listando os preços, Fernando, das cartas de Conspiracy, né? Lembra que eu falei que já tinha preço pra Kaia? Lembro. Sorte de quem comprou ela foil por pre-order, tá? Porque agora que nós sabemos que a imagem dela na foil é diferente, o preço como deve é estourar. Isso, cara? Será que tem algum cara, o lojista, ele comprou no pre-order, o lojista vai ligar pra ele e dizer, olha, cara, infelizmente... Não cola, porque a chance de ela vir é a mesma, tá? Uhum. Se fosse como em conjunção, tivesse as duas versões foil, aí sim, aí teria que diferenciar. Mas como não é o caso, pelo que a gente sabe até agora, então, sossegado. Uhum. Tô olhando aqui, a Kaia tá $14 ainda, que mais? Berserk, nossa, Berserk tá $30 no pre-order. Burning Wish, $5. Inquisição de Kozilek. Quanto você paga numa Inquisição de Kozilek? Ah, sei lá, R$30. É o que tá aqui. $7. 7, 14, 21. Vai um pouquinho mais barato, hein? Tá, $25. É, que ótimo. Reais. R$25. E o Daret, nosso Planinalta Rakdos. Até lançarem a nova versão do Teobald. Ah, ele vale um segundo. O Daret tá $15 no pré-order. Eu compraria, cara. Eu também, cara. Compraria. Se eu jogasse Commander, compraria. Bom, e tem mais uma coisa aqui, gente. O Mario falou que não haverá Contraptions em Kaladesh, tá? Contraptions, pra quem não lembra, é aquela carta, habilidade dos capitães vapoflageladores, né? O Goblin de Future Sight, que monta aparelhos e tal, né? O Mario teve que falar isso porque essa carta deu um spike de preço quando anunciaram Kaladesh. Porque ele disse, um tempo atrás, que ele tá... no segundo semestre desse ano vai sair uma coisa que ele tá tentando colocar no jogo há uns 5 anos. E o que seria isso? É, nós não sabemos ainda. Deve ser uma habilidade ou alguma carta em Kaladesh. Não tem nem palpite? Ah, cara, eu prefiro esperar um pouquinho mais sobre a edição. Uhum. O que eu sei é que esse Goblin é mais velho do que 5 anos, viu? E ele já confirmou que não vai ter. Então, gente, pode baixar. Tá querendo colocar no tipo 2, é isso? É, ele vai lançar em Kaladesh. Ele vai lançar uma coisa que ele tava querendo lançar há 5 anos e não conseguia agora em Kaladesh. Ele sempre fala essas coisas, né? Não é novidade pra gente que o Mario, o trabalho dele é incitar a gente, deixar a gente curioso, interessado no jogo, tá? É, aí eu lembro que ele falou, não, vai vir uma coisa aí que o pessoal tá pedindo muito e tal, aí veio o terreno full art. É, então, pode ser qualquer coisa, então a gente fica falando, às vezes não é nada demais. Mas enfim, era isso, espero que a gente tenha sido claro aqui. Vamos passar pro combate? Vamos combater. E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Obrigado, Teobaldo. Fase de compra. A gente vai falar agora do torneio da Star City que aconteceu. Foi o Invitational que aconteceu e foi Modern. Vamos lá, então. Começando o primeiro lugar, Liam Lonergan. Deixa eu ver se tem algum nome conhecido aqui no top 8. Brad Nelson em terceiro, Michael Majors no top 4 também, Tom Ross no top 8 e só. Segundo lugar foi da Jadine Clon Parins. É uma mulher de segundo lugar, legal de ver isso. Bom, Elfos venceu um torneio Modern que teve 630 pessoas quase. É, grande surpresa, né? Grande surpresa. E é um Elfos com companhia... Agrupada. Isso, e Cord of Calling. Muito bem. Segundo lugar foi Jundi, da Jadine. O Jundi dela tem Tassigur, Kalitas, o Tarmogoyf que nós falamos, o Bob, o Bob, né, e o Uzi. O que mais tem aqui? Inquisição de Kozilek, 4 cópias. E uma de Tautsis. Olha só, a gente comentava, né? No outro programa, entre Tautsis ou Inquisição. Ela achou que vale muito mais a pena Inquisição. 4 cópias aqui e uma só de Tautsis. É, e usa a versão de Jund que usa aquele pacto, né? O pacto? Qual pacto? Uhum. Ah, é o Slaughter Pact. É, verdade. É, e quatro Liliana do Vel lá. É. Bom, terceiro lugar, sim. O deck do Brad Nelson não é novidade, né? Mas não é tão fácil de vê-lo. Que é o Death Shadow Aggro. É um deck agro que usa a Sombra da Morte, né? Então, vamos olhar. Quatro Sombra da Morte. Quatro Monastery Swift Spear. Três Step Links. Quatro Street Rage, que é só pra você reciclar. E quatro Nakato Selvagem. Então ele tem umas criaturas muito agressivas de uma mana, todas elas têm uma mana. Só que uma é verde, uma é branca, uma é vermelha e uma é preta. Basicamente aqui é o cara, você tentar se matar lá, abusar da mana frixiana, né? Jogar esses bichos de curva rápida e matar o cara. Exato, exato. E olha só como ele quer acelerar os draws dele. Ele usa quatro Mishra's Bauble, que acho que é bijuteria de Mishra, né? Alguma coisa assim. Que é um artefato que se recicla, basicamente. Impressionante. É, usa Bicamemense também, Totsize. É, Totsize ele abusa também, né? Ele quer perder vida. Quer perder vida o tempo todo, exato. 17 terrenos apenas. Gostei dessa lista. Interessante pra um deck agro. É, eu ouvi aí, acho que foi num podcast, que esse deck tava engatando 22 de dano no segundo ou terceiro turno. Caramba! É, uma coisa idiota. 22? É porque ele tem Temur Battle Rage, né? Se ele conseguir deixar Death Shadow 11/11 e dar Temur Battle Rage, baixar ela no primeiro turno e dar Temur Battle Rage no segundo, pronto. Né? Ele pode, por exemplo, baixar Death Shadow com um High Land, ou pode usar uma Gitaxian Probe tipo duas ou três antes, pode usar Mutagenic Growth também. Tá, mas pense na pior hipótese possível. Você dá um bicho desse de reciclar, estoura uma fet, busca o terreno em pé, já foi 5, né? É, você dá duas de Taxian Probe, já foi 9. Dá pra baixar Death Shadow. Eu não duvido, não. Com a Temur Battle Rage que dá golpe duplo, eu não duvido. E tem 4 cópias da Battle Rage aqui. Assim, é muito arriscado, né, cara? É muito arriscado. Porque se o cara, se você fizer tudo isso, o cara der um PF na sua criatura. É verdade, mas ele é bobo. Mas é aquilo, ele obriga os oponentes a terem os removals rápido, tá? Uhum. Os dismembers e paths da vida. Ele obriga eles a ter no primeiro ou no segundo turno, né? Uhum. É um deck que te força. É deck agro, é esse, você já sabe o que espera. Ou seja, ele pega despreparado os oponentes que não tem. Claro. E ele top 8, né? Ele top 4 to. É, top 4 8, né? 4 to. Uhum. E completando o top 4 é Abizando Michael Majors. Abizan. E esse Abizan tá usando, além do Sigil Reno, que nós conhecemos há algum tempo, o Green Flayer, que é aquele humano, né, que custa uma preta e uma verde 2/2, atropela. Você já viu esse cara jogando? No Modern, não. Mas você já viu a habilidade desencadeando e ele crescendo? Eu vi, cara, em um streaming há pouco tempo, cara. No Pro Tour, provavelmente. Acho que foi. Eu também, cara. Eu já esperava, assim, ele cresce muito rápido. Terceiro turno, quando ele tá atacando, já dá pra ter ele 4/4, né? E ele tem um tipo de seleção de carta que é útil no deck certo, um deck que tá abusando do cemitério, né? Deck que tem muita permanente, criatura e tal. É perfeito. Né? Eu lembro que a gente falou dele quando ele saiu. Sim, sim. Essa carta aqui tava na cara, assim. Ia jogar com certeza. Praticamente um Goy. É. Nem tanto. E ele tá usando uma cópia de Brutalidade Coletiva, que é a carta preta de Escalar, que nós falamos que cresceu de preço, mas ainda tá bem barato. Acho que o ouvinte não vai lembrar o que ela faz, Fernando. Ela é uma e uma preta, feitiço. Tem Escalar de descarte uma carta. Que é muito bom. É, descartar uma carta é bem interessante. É, lembra que ele usa Legion of Souls, né? Isso. E as três opções são: oponente revela uma carta e você escolhe uma pra descartar. É uma instante ou feitiço pra descartar. É, o oponente revela a mão, né? E você, a criatura vai ser -2/-2, e você drena 2 do oponente, tá? Então você provavelmente vai descartar uma instante ou feitiço dele e remover um bicho 2/2, um bloco. Uhum. Tem o vídeo desse cara jogando No site da Star City? É. Ótimo, o ouvinte pode procurar pra dar uma olhada. Uhum. É, próximo deck é Affinity, sem novidades, ou Mecanoides, né? Uhum. É, próximo deck é G-Sky Control, e é o G-Sky Control que nós conhecemos da Nahiri, tá? Tem 4 cópias da Nahiri e uma a Jane Vingador aqui. Não é Vingador, é. É Vingador. É a Jane Vingador. Eu lembro que essa carta foi promo de pré-release, cara. É, Não, pré-release não foi? Foi promo... na época que davam cartas míticas e planinautas e em Raccoons nos pré-releases. Ah, eu achei que era alguma caixa que ele tinha ali. Não, promo de pré-release. Eu joguei os dois pré-releases, acho que meu irmão também jogou os dois, a gente fechou um set só no pré-release. Enfim, e é o deck que a gente já conhece também. É, próximo deck é Dredge. Dredge fazendo o top 8. O Tom Ross pilotou o Dredge, é a lista que nós comentamos antes também, tá? É, já dá pra dizer que Dredge é essa lista que voltou pro Modern? É uma staple? Já sim, eu acho que sim, pelos últimos torneios aí, né? Parece que ele já veio pra fixar então, mesmo. Então, nos próximos hacks dos casos, a gente fala Dredge, o pessoal já vai saber que é a lista que tem o Gargadon, o Golgag Givetrol, Blood Gasp, Narcomeba, o Amálgama, o Neófito Insolente. Já dá pra bater o martelo nisso? Acho que sim. E ele usando aí uma brutalidade coletiva também. Ah, é porque descartar é bom. Ele descarta do oponente e descarta seu. É verdade, bem observado. Por fim, completando o top 8, um deck que não é tão comum de aparecer no top 8, mas tem em todo o torneio. O ouvinte já sabe. Ouvinte, que deck aparece em todo o torneio de Modern, mas é difícil de top 8? Começa com Bull e termina com Urn. O Burn, né? Todo torneio tem um Burn. E esse aqui, ele é Mono Red mesmo, hein? Ah, não. Ele tá expressando Boros Charm e Atarka Command. É o básico aí, né? O Naya. A Yelix também. É o Naya Burn, isso aí. Bom, esse foi o top 8, só que esse pessoal, eles também jogaram o tipo 2, os mesmos que top 8, né? Jogaram o torneio Modern e o torneio tipo 2. Vamos passar bem rápido aqui, porque esse top 8 tipo 2 tem 4 Bunt Company, tá? E eu olhei, são 4 sabores diferentes de Bunt Company, tá? Mas não foge muito do que nós falamos na semana passada. Tem lista que usa comando de Dromoke e comando de Ojutai. Uhum. Tem lista que usa a Vacin. Tem lista que usa declaração em pedra, né? Pra tirar as fichinhas e os cálitas da vida. Então, varia. Tem um deck de Temur, Emerge, ou Emergir, com Emrakul, Ishkana. É o deck de Emergir barra Delírio, né? Aliás, Fernando, esse é o deck. Eu pilotei esse deck jogando tipo 2 pra brincar aqui no X-Mage. E, curioso, esse é aquele deck que usa Ishkana, mas não tem como gerar mana preta. Ah, então como assim? Usa ela pra quê? Ele usa porque ela é simplesmente 5 manas, 3/5, mais 3 bichos 1/2, com alcance. Dizem que a habilidade dela é meio irrelevante. Nesse deck, principalmente, não tem nem como. Assim, teve várias vezes durante as partidas que eu joguei que eu queria ativar ela, tá? Uhum. Mas a mana é tão fechadinha que fica complicado mesmo. Você tem que abrir mão da mana preta, porque fica complicado, é bem fechadinho. Ah, aliás, você sabe que tribo ainda não apareceu nos top 8? Espírito? Não, espírito apareceu, pô. Os Bunts estão usando aí. Não, zumbi? Zumbi, cara. Ah, temos aí, um deck de zumbi aqui nesse top 8. Ah, tá usando uma carta legal. Dark Salvation. Salvação sombria. Aquela que você coloca X zumbis e uma criatura recebe -1/-1 pra cada zumbi. É deck caro ou deck barato isso aí? Ah, tem 4 de Ace Prodigy de Vryn. Respondi. E 3 Liliana também. É verdade, nossa, esse deck é caro. Mas é um deck de zumbi, cara. Tô vendo aqui só zumbis. Gostei. Tem o Eldrazi Inseto também, que custa emergir. Gostei. Deck de zumbi tipo 2. É, usa poucas mágicas, né? Baseado bastante em criatura, por incrível que pareça. E as mágicas são só pra removal. Tem uma brutalidade coletiva também. São só pra removal e Liliana. As mágicas são só pra isso. O resto é criatura do tipo zumbi. E o último lugar, Miles Rodrigues pilotou um deck similar ao do Pedro Carvalho, né? Aquele UR, o vermelho e azul. É, esse sim é barato, se você tirar os Jaces, né? É, mas mesmo com os Jaces fica barato. É. Quando eu olhei o deck a lista do Pedro, tinha, se não me engano, 2 Jaces e tava custando menos de $100. É que agora algumas coisas já cresceram de preço, né? A Defiance, que é a mágica de escalar vermelha, cresceu. A Visões Febris cresceu também. Legalzinho esse deck. Então o top 8 do tipo 2 não tá tão diverso assim por causa de Bunt Company, mas o resto ainda tá por aí. Dá uma chance para esse deck UR, viu, gente? Ele é divertido pelo... E é isso, Fernando. Vamos falar do tópico principal de hoje? Vamos lá. Ah, top 10. Vamos lá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost. Vamos lá, Fernando. Chegou o momento aqui na fase principal de falarmos do top 10 cartas promos de Friday Night Magic. Olha aí, mas antes? Antes a gente tem que dar um embasamento, né? Falar um pouco sobre o Friday Night Magic, sobre essas promos. Atualmente existem 191 promos. quase 200, hein, chegando lá. E é um dos programas promos mais longos, de maior sucesso e que tem mais carta. Tem mais até do que de juiz. Não ganha do pré-release porque eles começaram a soltar qualquer raro mítica da edição, agora é promo. E aí, cagou tudo. Mas ele é um dos mais longos, sim. Ele existe desde 2000, Fernando. É, bastante tempo. Sim. Até 2005, eram 3 promos por torneio. Você já jogou Friday? Já. Eu também há muito tempo, mas já joguei. Até 2005 eram 3 promos por torneio, né? Regra geral, as promos são tipo 2, tá? E antes de 2015, os tipos de torneio de Friday Night eram apenas construídos, tá? Uhum. Construído, selado, draft ou gigante de duas cabeças. Uhum. Aí, do ano passado pra cá, eles começaram, não sei se você lembra que teve uma mudança, eles começaram a aceitar todos os formatos, tá? Uhum. Uma curiosidade sobre as cartas também. A partir de 2008, há 8 anos atrás... Não, perdão, tô errando a conta. Há 8 anos atrás, todas as cartas de Friday Night começaram a ter arte nova, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente releva às vezes, né? Mas faz bastante tempo já dessa mudança. As antigas sempre tinham a mesma arte da original. Agora, uhum, todas as promos têm arte nova. E hoje, Fernando, hoje as lojas ganham 5, 10 ou 15 promos, depende do tamanho da loja. E as promos são pro campeão, pro segundo lugar e para dois jogadores aleatórios, que não sejam o campeão e o vice. Claro. E isso aí é uma recomendação, mas fica a cargo da loja saber como faz. Então, se tua loja não faz isso, não grite, não reclame, porque é apenas uma recomendação para que a loja saiba como distribuir, né? Ela pode distribuir do jeito que ela quiser. Agora, se a sua loja vende, aí... um monte de loja vende porque elas acabam recebendo a mais, né? Como eu falei, uma loja pequena recebe 5 por torneio. Você vai distribuir 4, então uma acaba sobrando. E às vezes ela até compra do jogador. Né? Mas teoricamente não pode, né? Vender. Eu acho que essas promos são pra distribuição. Uhum. Agora, se uma loja compra de um jogador, ela pode revender depois. Sim. Como dealer, claro. Mas pegar essas promos que são pra distribuição, guardar em uma pasta e vender depois, aí eu acho que não, né? Uhum. São pra distribuição mesmo. Eu tenho uma história de quando eu joguei um na época de Lorwyn, lembra que jogava Kitkins? Sim. Então, eu não tinha muita carta do tipo 2, só tinha jogado um pré-release, mas eu vi que tinha um core set na época, não lembro se era oitava, nona edição, mas que eu tinha várias cartas guardadas daquele core set, por exemplo, Cólera de Deus, Labareda. E aí fiz um deck de 2 ou 3 cores com essas cartas e joguei um Friday. Tinha exatamente 8 pessoas, foram 3 rodadas e eu cheguei na final. Aí eu empatei, né, aqui em São Paulo, na Devir, eu empatei e peguei a promo, né? E o booster, tinha um booster pro campeão e um booster pro vice. Acho que ainda hoje tem isso, né? Ou você ganha crédito da loja, alguma coisa assim. Uhum. Aí o juiz pegou e falou, bom, agora eu vou sortear mais 2 promos entre todo mundo que jogou. Aí ele sorteou, olhou pra mim, olhou pro segundo e falou, pô, vocês são cagão mesmo, e caiu vocês dois de novo. Aí ele falou, não, a gente tem que sortear de novo, vocês já ganharam. Aí tá. Bom, as métricas aqui pra nós decidirmos entre as 191 cartas, né, quais nós escolhemos no top 10. A principal, acho que 90% aqui do que nós usamos foi o power level individual da carta mesmo, né, se a carta é boa ou não, é claro, é isso que o ouvinte vai lembrar, tá. Mas também tem a arte e a relevância pro T2 ou pro construído da época, tá. Tem toda uma história da carta, por que é importante ter uma promo dela, onde você vai querer colocar depois que ela sair do tipo 2, esse tipo de coisa, né. Mas principalmente, ouvinte, tem em mente que é o power level. É, o parâmetro aí, né, só pra gente poder classificar, porque sem classificar do nada assim, pelo achismo é pau. É, então explicado isso, vamos pro top 10? Vamos pro top 10, Teobaldo vai chamar a vinheta especial de hoje. Hora de falar besteira de forma segmentada. Top 10 do Magic Brasileiro. Muito bem, começando como sempre com menção honrosa. Eu tenho aqui uma menção honrosa, Meryl Ridgway, que é o Lorde Tritão, que joga Modern, custa 3 manas, e aquele lá que você tapa ou destapa coisa. Uhum. Tem também o Fracto Cristalino, né? De 2003. Ah, ele foi lançado em 2003, é verdade. E ele viabilizou, ele é o Fracto que viabiliza o deck de Fracto, né? Não adianta. Dá manto pra tudo. Também tem mais uma menção honrosa, Fato ou Ficção, promo lançado em 2005. Essa carta provavelmente você nem lembra que ela foi lançada. essa carta é absurda. Não vai ser lançada outra carta como ela, porque ela é vantagem de carta pura, é muito forte. Uhum. Próxima menção rosa pro Cetro Isócrono de 2008. Eu acho que é Isócrono, não é? Isócrono, desculpa. Isócrono, de 2008, com arte diferente. É, ele foi, tinha um deck só pra ele, né? No tipo 2 da época. No tipo 2 jogou bastante, cara. Muito bem. E mais uma carta que também tinha o deck voltado pra ela. É Astral Slide. É a última menção rosa. Foi lançada como promo em 2006. E pra quem não sabe, procure o deck de Astral Slide da época de Odisseia, Tormento e Julgamento e Flagelo e o outro bloco seguinte lá. Porque é, o deck é o nome do deck é Astral Slide, tá, gente? Uhum. Então, essa carta é importantíssima. Ela blinca bichos. Mas vamos lá, Fernando. Quem é o décimo lugar? Vamos lá. Começando o décimo lugar, a gente tem Informantes da Cozinha, de 2009. Mas também conhecido como Kitchen Finks. É, isso aí. Os... Bom, essa carta é toda a história dela, né? Jogou no tipo 2, joga absurdo em Modern, né? O pessoal tá começando a usar ela no side de Infect, cara. E eu odeio ela no cubo. Ah, é chato mesmo. Por algum motivo, sempre que eu tô de mono red no cubo, meu oponente tá com essa carta. E tá valendo, eu não sei quanto tá a promo, cara, mas eu sei que a normal acho que tá valendo 50 pau, cara. Sério? Sério, cara. Tá valendo uns 50 conto. Nossa, que absurdo. Olha isso agora. Porque ela joga bastante no Modern, cara. Ela bloqueia e volta. E tem aqui esses decks com $15? Olha aí. Veja aí, cara. $15. A promo tá $25. Olha aí. Esses decks de tools, né? De caixa de ferramentas que o pessoal fala. Toolbox, sempre né? Sempre tem. Finks. Enfim, ele joga muito. O pessoal dispensa comentários, né? A galera sabe como ele joga. E ele, sim, pra quem não sabe, saiu. Tem uma promo dele de 2009 aí, pra quem não sabe. Uma outra carta agora, tem um deck em torno dela, assim, entre... As promos de Friday tem várias que tem, são build around, né? Uhum. Você constrói decks ao redor delas. Mas eu acho que a melhor, assim, a que desponta mesmo, a que fez mais estrago, é o nosso nono lugar, que é Sacerdote de Titânia. É, com certeza. Ele viabilizou o deck de Elfo, né? Na época de Saga aí, quem lembra aí dessa época, quem jogou nessa época aí. É aquela comum de Saga de Urza que você tá atrás há milênios e não consegue pegar. Ela saiu como... Isso joga Pauper? Cara, joga Pauper. Joga. Eu joguei com essa carta no Pauper, eu não lembro se foi banido desde então, tá? Uhum. Até vou procurar aqui, Pauper Banlist, mas eu acho que não. Mas enfim, é uma carta absurda, né? Gera uma mana verde pra cada elfo que você controla e... Não, pra cada elfo em jogo, né? Isso. Pior ainda na Mirror Match. Foi lançado em 2003, tá? Bem depois, Saga de Urza já tava aposentado. Eu acho, cara, que assim, na minha opinião, essas dessa época aí são as melhores artes do Magic, cara. Eu adoro essas artes. Todas as cartas eu acho lindas. A da Rebecca Guay. Eu acho bem bacana. A carta é linda. Vamos ver o preço dela daqui a pouco. Quem é o oitavo lugar, Fernando? Oitavo lugar é uma que a galera já conhece aí bastante. É a Bloodbraid Elf. O Bloodbraid Elf, que é o... Desculpa, Bloodbraid Elf. Que é o elfo da cascata. Isso. Da cascata, a galera conhece ele no Legacy, né? E no Modern é banido. No Modern é banido justificado. Não, ele não foi desbanido recentemente? Não, acho que não, cara. Foi uma conversa... Não, não foi não. Foi uma conversa que o pessoal teve. Foi especulação. Ela é muito forte pra ser desbanida, cara. Eu tinha essa conversa também, mas eu acho que ela é muito overpower pra ser desbanida. É um 2 por 1... que isso no Jund, cara, quebra qualquer outro deck. É muito forte, né? O sonho é cascatar em um Maelstrom Pulse, né? Pra destruir uma permanente. Ela foi lançada em 2010 e marcou época, né? Inclusive depois, assim, é a melhor carta de cascata, pelo menos foi a mais usada, tá ainda no cubo. Inclusive, gente, todas as cartas que nós vamos falar aqui no top 10, exceto a Sacerdote de Titânia, são cubáveis, tá? Então, é importante saber disso, dar uma olhada, porque você pode eventualmente correr atrás delas para pimpar o seu cubo. Sétimo lugar, Fernando, é uma carta também idiota e puxada. Claro, né? Não poderia ser diferente. E joga adivinha Modern. É Lingering Souls ou Almas Penadas. Saiu como promo em 2012, com uma arte diferente também. E bem bonita a arte dela, né? Bonita a arte, bela arte também. Você consegue ver as três almas. As duas almas. Não adianta, né? Colocar fichas de espírito um voar e depois mais fichas de espírito e poder descartar isso aí pra pagar o escalar daquele negócio preto lá da carta nova, enfim, ou sabe, poder descartar isso é por qualquer coisa é muita vantagem. Quanto tá uma promo dessa, cara? Deixa eu ver aqui. Lingering Soul. Já, já. Lingering. Eu sei que a outra, a normal, é bem baratinha. Vamos lá. É, a normal tá menos de $1. Vamos pra promo de Friday Night. $5. É, tá razoável, né? Quer saber quanto tá a promo do Blood Bridge Elf? $15. Olha aí, tá mais cara. É, da Sacerdote de Titânia, $26. Mais é, olha. É porque ela é também antiga, né? Aí... É verdade. Sim. Vamos pro sexto lugar, então? Vamos. Sexto lugar é uma que a galera adora também aí. É o Rancor. Rancor, promo, eu aposto que o pessoal não se lembrava dessa. Não, nem eu me lembrava, cara, saiu em 2005. Promo de Friday Night Magic, Rancor. É, essa carta tá $10. Caramba. É. Bom, é a aura das épocas antigas a mais, a melhor, né, a mais utilizada antigamente. É, agora sim, esse frame já é o novo, né, porque ele tem no frame antigo, não é sim, isso? Sim, sim, sim. É, uhum. Na verdade, esse é o frame... É, entre, é, antes do novo, né? Porque o moderno ainda já mudou um pouquinho. Né? Esse é o frame pré-2008, mas pós Mihojin. Uhum, entendi. É, frame que começou, acho que, com a oitava edição. Não, mas eu digo assim, ele não é aquele de... Porque é a mesma arte do Rancor, ela tem... É... Essa é a mesma arte do Rancor original. Não, claro, mas eu digo, tem uma... O frame da primeira era aquele antigão, porque era de legado. Não é sim, isso mesmo. Comum de legado de... Cara, essa carta era comum de legado de... É, cara, olha aí. Que absurdo. Eu tenho até hoje um deck de Auratoga. Que eu sacrifico o Rancor, pago várias mãos pra voltar ele de volta, o Auratoga ganha +2/+2, enfim. Foi divertido durante muito tempo, agora já tá ultrapassado. E quanto tá custando esse rapaz aí, promo? O Rancor promo tá $10. É, tá bom. Tá bom. Agora a próxima é um removal de uma mana. Vamos entrar nas 5 melhores agora, ouvinte. Agora já em terreno complicado, né? A galera vai achar ruim, mas infelizmente não tem jeito, né? Tem que escolher uma. É. Não tem muita carta boa de Friday. Nós fizemos 5 menções honrosas, né? Eu não gosto de fazer tanta menção, mas não tinha como deixar cartas como as Travis Lide, Cetris Ocron, né? Uhum. Não dá. Mas enfim, quinto lugar é um removal de uma mana. Dismember. Dismember, ele saiu em 2012 como promo de Friday. Joga Modern, joga Legacy. Joga Legacy. Dismember, então, tá aí, merecido, né? Uma carta idiota. Ela quebrou a Color Pie num sentido em que você tá dando um removal de -5/-5 pra qualquer cor. Tudo bem que tem que pagar 4 de vida, mas você tá dando, sabe? É, agora azul tem esse tipo de removal. É porque é uma troca, cara. Você vai matar um Tarmogoyf que vai tirar 8 de vida de você. Exato. Eu tirei. Vale a pena. Você não tem acesso a outros removals, vale a pena. É, Dismember, ele é bem assim, a pessoa gosta dele e tal. É, e pelo que você falou, né? Ele é um removal de uma mana. E o -5 dele, a gente já falou nos programas aqui várias vezes, ele pega qualquer, praticamente todas as ameaças, cara. É verdade, bem lembrado. Modern, né? Bem lembrado. No Modern, por exemplo, não vai pegar o Gargadon. Mas todo o resto, assim, praticamente pega. -5/-5 é muita coisa. E joga cubo também. A imagem até que é legalzinho, eu gostei. É bem bacana, eu não tô conseguindo identificar aqui, cara, que a minha tela do computador é pequena. É o mesmo bicho da imagem original, pelo que parece, sofrendo, né, o desmembramento por coisas firexianas que estão em volta. Mas o jogo de cores dessa arte que o Jason Felix fez tá muito legal. Gostei. Mostra como o Firex é um ambiente bem fechado, né? E de vez em quando surge uma luz, uma clareira, assim, de onde, sei lá, ele tira energia ou eles tiram algum bicho pra poder mexer. Eu gostei do jogo de cores. É bem legal. E essa carta tá $8, tá? Em média. A promo. Ah, Fernando, chegamos no top 4. E agora? Top 4. Vamos lá. Na quarta posição a gente tem o Reanimate Combo. Olha aí. Nossa, Reanimate, essa carta também é idiota. Não sairia hoje, né? Não, acho que não, cara. O 2004, né? Foi relançado em 2004. Foi relançado como promo em 2004. Esse isso. Reanimate promo tá $16. É a mesma arte do original. É, né? A mesma arte, a mesma coisa. E joga, é claro, no Reanimator Legacy. É, eu joguei muito tempo com Reviver Cadáver. Eu não tinha acesso ainda a Reanimate. Mas, nesses decks, uma mana faz toda a diferença. É a diferença de um turno, cara. É, claro. Então, não tem tanta justificativa, não. Se você puder rodar Reanimate, rode. É, e é target criatura de qualquer cemitério, né? Também. Isso no cubo faz uns estragos. É, com certeza. A próxima carta é: você gostaria de ver mais alto? É, tem uma discussão aí, mas enfim, eu cedi. Acho que muita gente também gostaria de ver mais alto, mas estando no top 3, tá? Eles são interchangeable, assim, a gente pode ficar mudando as cartas do top 3. Enfim, terceiro lugar, uma promo que saiu em 2004, Brainstorm, Tempestade Cerebral. Detalhe, com a melhor arte do Brainstorm. Que é a de Mercado Mass, né? Isso. Eu finalmente consegui, só fazendo um parênteses aqui, finalmente consegui comprar o meu set de Mercadian. Agora eu tenho 12 Brainstorm. Você não quer uma de Friday, não? Sabe quanto tá custando essa aí? Quanto? $70. $70? Não, é... Assim, infelizmente aí eu vou ter que esperar um pouco mais. Né? Tá muito caro. Mas é, gente, Brainstorm é sim uma promo de Friday. Saiu faz tempo, né? Saiu em 2004. Vamos fazer aí 12 anos. Mas é, tá aí pra provar que, mesmo com todos os reprints aí, é uma carta staple de... Que joga Modern, joga... Não, Modern não pode. Pô. Joga Legacy, joga Commander, joga Vintage. É. Olha aí, eu botei aqui, eu fiz a conta na calculadora. É, se for Star City vezes 3, né? É, o set dela é R$840. Que absurdo. Que absurdo, cara. Absurdo. Quanto tá um set de Goyf? Deve sair $350. É isso aí. Que dá R$1.000. Ou seja, você escolhe um Brainstorm ou Goyf. Não, o Goyf ainda acaba sendo um pouco mais caro. Porque é difícil, o multiplicador é o mesmo. É, não, claro, mas quem tem dinheiro pra comprar 4 Brainstorm DCI, compra 4 Goyf, tranquilo. Agora, o preço dela é o mesmo do Jace Mind Sculptor, por exemplo, do Jace normal, então pra você ter uma ideia. Né? Linda a carta promo, eu nunca vi uma Brainstorm promo de Friday, tá? Cara, eu já vi um cara vendendo, eu não lembro aonde, cara, foi algum torneio que eu fui, não foi aqui em Recife, eu vi um cara numa pasta vendendo, mas era tipo uma, sabe? Ah, não era, sim. E pensar que eles davam isso praticamente, né? É, em 2004, eles estavam dando isso aí. Quem quer. Assim, é uma rápida menção honrosa também, foi a Serum Visions, né? Que saiu como promo. Saiu como promo também, isso. A gente não colocou no top aqui, mas ela saiu como promo e também azul, também é uma mana, enfim, só vale lembrar. Serum Visions, de arte duvidosa. Serum Visions é aquela carta que é substituta, né? Uhum. Você gostaria de rodar Brainstorm, mas não pode. Você gostaria de rodar Ponder, mas não pode. Preordain, pode? Não, pode. Então roda Serum Visions. Vamos lá, número 2, Fernando. Número 2, saiu há pouco tempo, 2015. O nosso caminho para o exílio, Path to Exile. É, removal de uma mana. Não tem como, né, lutar contra essas cartas. É muito eficiente. Uhum. É absurdo. É, eu lembro de ter subestimado, inclusive, quando saiu em Conflux pela primeira vez. Caminho para o exílio, né? É, mas não dá. Removal de uma mana é imbatível. E é incondicional, sabe? Exila qualquer criatura. Sem shenanigans de cemitério, sem problema de alvo, de cor, nada. Exila a criatura com uma mana e é mágica instantânea, tá? E é branco, cara. E resolve problema, né? Não adianta. Você já viu aquele filme Pulp Fiction? Já, claro. Não tem 10 vezes. Não tem o Winston Wolf? Claro. No final, como é que ele se apresenta? Oi, meu nome é Winston Wolf, eu resolvo problemas. É isso que essa carta faz, resolve problemas, né? É, bom, chegou a hora de eleger a primeira, Fernando. E a arte é linda. A carta, quando brilha, é linda também, tá? Com a estrelinha foil antiga, tá? Uhum. É uma carta que saiu em 2001, né? O programa de Friday Night tava fazendo 2 anos quando essa carta saiu como promo. E é um removal de uma mana branco também. Ah, espadas em arado. Olha aí. Detalhe, no top 2, né? As duas removals brancas de uma mana. É. Mas lógico, espadas em arados é melhor ainda. Tem situações em que não é, mas no vácuo ela é melhor do que pé. Claro, no geral com certeza, cara. E é absurdo, né? Exila a criatura praticamente, né, só dá vida pro oponente, tá? Mas isso eu resolvo depois. É, quanto tá uma carta dessa promo, cara? Eu fiquei até com vontade de comprar agora. Deixa eu ver. Swords, Shuplo. Vamos ver. Tem vários prints de Swords, mas nós queremos aquele que é de Friday. Você não vai querer saber, Fernando? Não, é mais cara que a Brainstorm. É mais cara que Tarmogoyf. Caramba, meu Deus. $120 em média. Ai, meu Deus. primeiro lugar, cara. Não é à toa. E nós não elencamos por preço, hein, gente? É absurdo. A carta não tem o que falar, né, Fernando? É, essa realmente eu nunca vi, assim. Nem pra vender, nada. Nunca vi também. E olha, eu vou no GPs, eu esqueço de ficar procurando essas raridades, assim. Tipo, no último GP tinha uma mesa lá cheia de Mox Black Lotus e Time Walk e tal, os preços. Eu passei o olho rapidinho, mas essas coisinhas, assim, que são difíceis, são antigas, promos antigas, tipo até o berço de Airfoil, né? Eu devia gastar um pouquinho mais tempo procurando, mas... É só em GP mesmo, só com os dealers absurdos, os estrangeiros que vêm pra cá, que a gente consegue ver isso aí. É, tem uns terrenos dessa época, foil, aí eu não me lembro agora como eles eram distribuídos, mas que o valor deles também tá bem caro. São os Google Lands? Não, não. Os Google Lands que eu não lembro não são foil. Não, não, são terrenos básicos mesmo, foil. Básicos e foil? É, básicos e boy, dessa época aí. Agora eu realmente não lembro como eles eram distribuídos, se era em alguma caixa, se era um produto especial. Olha, mas Friday não tem terreno básico, então... Friday eu sei que não era. Eu sei, assim, realmente o outro produto que era distribuído eu não lembro, mas são terrenos básicos desses frames antigos, assim, de saga, dessas edições mais velhas, que são foil e caros. São muito caros. Essas coisas obscuras aí, sabe? Só 15 pessoas no mundo sabem reconhecer e tal. Isso aí normalmente é dificílimo de achar e é muito valorizado pela própria raridade. É como Summer Magic também. Uhum. Aquelas cartas que parecem revised, são revised bem limitadas. Uhum. É complicado até de reconhecer, cara. Mas enfim, é em GP que a gente, né, tem a chance de ver e a gente acaba se esquecendo. Fica pensando muito nas cartas do Dor. É, eu não sei você, cara, mas eu tenho uma inquietude com o meu deck. Eu monto meu deck já tá montado tem bastante tempo. É. Só que eu fico substituindo as cartas, cara. Eu compro vários sets da mesma carta. Eu tenho esse problema, sabe? É. Eu não testo ter muita carta. Eu quero ter muita da mesma, entendeu? Eu tenho, por exemplo, tava te falando mais cedo, eu tenho 12 Brainstorm, 12 Powder, tenho 7 Espadas Zerados, enfim. Eu gosto da mesma carta. Eu fazia o contrário, eu era econômico. Eu tinha 4 cópias de uma carta e se precisava usar ela em 3 decks diferentes, eu fazia proxies, né? E ficava substituindo com o deck que eu tô jogando. Tô usando um de cada vez só mesmo. É, não, mas por exemplo, Force of Will eu tenho só 4 e daí no outro deck eu boto um papel assim, sabe? Escrito Force of Will. É, eu fazia aí. O que eu faço, por exemplo, com Contra Mágica é colocar uma de cada arte. Eu uso 4 cópias num deck de fogo e gelo e coloco uma de cada arte. Entendi. Pra me satisfazer. Ah. E é sempre uma surpresa, né? Você nunca sabe qual arte você vai pegar. É, eu tenho Counterspell, por exemplo, ainda falta fechar 2 de máscaras. Ou seja, então eu tenho 2 de máscaras. Ah, faz isso, cara. Experimenta. Tenta colocar o Ponder ou o Counterspell, o Brainstorm. Um de cada desenho. Você É, me dá uma agonia terrível, cara. Eu tenho 4 Pounder daquele do Tritão, que Sim. um deles é, assim, são 3 em espanhol e 1 em inglês. Eu não consigo achar mais um em espanhol de jeito nenhum. Isso me dá uma agonia terrível. Se alguém aí, eu tiver aí, eu compro, viu? Pounder do Tritão em espanhol. Você é completionista. Você é, cara, precisa completar as coisas. É. Exatamente. Fechar 100%. Muito bem. Ó, falando um pouquinho mais sobre as promos de Friday, cara. As primeiras 5 de promos de Friday vieram com o símbolo da sexta edição e foram uma de cada cor, mostrando, né, o que cada cor mais ou menos fazia. E também vinha com aquela estrela foil de antigamente, lembra? Uhum, que vinha aquela estrela cadente, então. Uhum. As próximas 5 também foram uma de cada cor, mas só a vermelha e a branca vieram com o símbolo de sexta edição. A partir daí começaram a vir com o símbolo do DCI, né? Uhum. Mas ainda com a estrela cadente lá de foil. Ou seja, tem 7 cartas apenas de Friday com o símbolo de sexta edição foil, tá? E que são bem raras. É legal pro pessoal que gosta de colecionar raridades, né? Pesquisar isso aí. O segundo ciclo, né? Que foi meio a meio, ele é bem representativo do que cada cor faz, Fernando. Uhum. Eu adorei. Ó, por exemplo, no verde tem crescimento desenfreado. Aí, André, mais um crescimento pra você correr atrás. Esse não tá tão caro, tá $3 em média. Feiticeiro pródigo. Lembra do barbudinho? Uhum, lembra? O pessoal chamava de Mago Plim. Mago Plim? É. Chuva de pedra. Dava um Plim, né? Chuva de pedra no vermelho. O Destroy Land na época que lançavam Destroy Land de 3 manas. Elfos de Lanor. Ah, não, Elfos de Lanor não, tô pulando. Choque no vermelho. Uhum. Né? O clássico choque com símbolo de sexta edição. Né? $3 esse choque. Uhum. e o Staunch Defenders, que é a carta branca lá. Ele é um bicho branco que ganha vida quando se entra em jogo. É bem representativo mesmo, né? É o que cada cor faz, né? Eles quiserem fazer isso. E em 2003, Desencantar foi a última carta com estrela com a estrela lá que representa o fog, que saía antigamente. A partir daí parou, né? Smoother, que é sufocamento, aquele removal preto, foi a primeira carta a não ter essa estrela e a ter a marca d'água do FNM atrás. Se você pesquisar algumas cartas antigas de Friday, ainda tem, né? Isso aí. Uhum. As novas tem? E não me lembro, cara. Eu lembro que eu tinha um daquele terreno. Acho que não. As novas não. As novas têm uma estrela como marca d'água e uma estrela também no símbolo da edição. Uhum. Eu lembro que eu tinha um terreno, se for fazendo parênteses, que era aquele terreno verde do Infect, sabe? Que dá mais um pra criatura, mais um, mais dois, eu acho. Ah, sim, Pendlehaven. É, Pendlehaven, isso. E eu lembro que ela a carta foil, geralmente, ela dá uma dobrada. Sabe? Sim, sim. Ela dobra, assim, com o tempo. E as cartas que eu tinha, de que tinha essa marca d'água com FNM, era absurda, elas dobravam muito mais. Então, eu sempre tive a impressão que essa marca d'água, não tem nada a ver, claro, a gente sabe, mas as cartas com essa marca d'água, elas dobravam muito mais. Pode ser o processo de foil da época. É, pode ser, cara, eu não sei, realmente, pode ser que não tenha nada a ver, mas... É, eu tenho esse Pendlehaven de Friday, que é, ele tem o símbolo do FNM na coleção, e de fato, ele é bem dobrado, né? Mas eu comprei ele numa loja aqui em São Paulo, e as cartas nessa loja ficavam guardadas em pilhas, né, então isso também facilita dobrar, não ficava guardado em pasta. Uhum. Enfim, sufocamento, lá em 2003 foi a primeira carta a vir com essa marca d'água. Somente 3 cartas em 2011, Fernando, tem o logo do FNM na arte, né? Porque em 2011 eles fizeram essa tentativa de mudar colocar, não no símbolo da edição, mas na arte da carta, né? O símbolo do Friday Night Magic, mas só durou 3 cartas em 2011. Adivinha quais? A ninguém vai saber disso. Pergunta dificílima. Valendo busca. Mas ó, deixa eu ver como é que eu ajudo. Era a época de Eldrazi. Eldrazi. Era a época de Eldrazi. Ah, não sei, cara. Não lembro quais Eldrazi. Artesão de Kozilek. É uma delas. Squadron Hawk. Lembra do Squadron Hawk? Lembro, claro. O passarinho, né? Que chama isso. Pessoal. Isso. Ele saiu como promo de Friday e ele é uma dessas 3 cartas que tem o símbolo do Friday Night Magic lá. E a última carta é o Hawk's War Monk, né? Também. É o dourado, né? Que ganha vida. Isso mesmo. 3, 4, vínculo com a vida. Só essas 3, cara. Então, ó, quem gosta de raridade, pega agora o Hawk's War Monk, por exemplo, tá 60 centavos de dólar, né? Pega uma e guarda. Quem sabe no futuro vai ter uma demanda aí por cartas que tem esse símbolo, porque são raríssimas, né? são escassas. E o que mais? Essa brincadeira aí terminou com Ingenuidade do Jace, né? Que foi a primeira a ser lançada em outras línguas também. Inclusive recentemente, né, começou a ser lançado promo de Friday em português, foi? Uhum. Eu não peguei, eu acho que eu peguei algumas, não foi de Game Day, que eu tenho uma full art, eu acho que é de Game Day, que eles dão pro campeão, dão playmatch também, né, mas a Ingenuidade de Jace, há um tempo atrás, foi a primeira a ser lançada em outras línguas. Uhum. E hoje, as promos de Friday são foil ainda, mas elas são as novas, com um novo frame, e tem uma estrela como marca d'água e uma estrela no símbolo da edição, apenas isso. Legal. Muito bem, Fernando. Gostou do top 10? Foi ótimo, cara. Então vamos ver se o povo concorda ou discorda da gente, né? Que comece a malhação. É, isso aí. Gente, tem muita carta boa que teve que ficar de fora, porque não dá. É difícil. É difícil, o Friday é uma coleção de cartas legais, hein? Não é aquele tipo de promo. Tem uma série, cara, de promo, acho que é Gateway, que tem umas cartas horríveis que fizeram foil promo, mas muito ruim mesmo, que não joga nem Commander. Caramba. Eu não sei porque fizeram essas promos, sabe? E, tipo, era praticamente de graça na época, eu lembro. Ainda hoje eu tenho cartas assim. E Friday não é o caso, né? Promo de Friday normalmente joga ou jogou. Bom, é isso. Vamos passar de fase? Vamos lá. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Muito bem. Fernando, pensamentos finais? Coisas que quer falar? Não, cara. Vamos seguir a pauta. Hearthstone, xadrez. Não, só dizer que eu fiquei surpreso, cara, com o Hearthstone que eu tenho jogado, porque tem uma campanha nova. E eles... Hearthstone é como o Magic, né? 1x1, jogo de carta. Eles conseguiram simular um jogo de xadrez. Aí, tá? Foi genial. Porque no Hearthstone é a posição em que você joga as cartas na mesa importa. Então, a partir daí, eles desenvolveram uma mecânica que é similar a xadrez. É similar, né? Ele é um tipo de jogo de xadrez. jogadores dentro do jogo de cartas. E além disso... É uma nova coleção? Mecânica da nova coleção, é isso? É de uma nova campanha, né? E tem o desafio semanal que eles lançam lá, em que o último foi um co-op, né? Imagina um jogo, um X1 de co-op. É como lutar contra uma horda, né? E eles fizeram isso no jogo digital. Só que a horda é um carinha só, com 200 de vida. Que eu também acho que eu joguei esse negócio, cara. É um que ele fica mudando de lado. Isso, né? É a taverna, exatamente. Ah, sim, eu joguei esse negócio. A outra pessoa era uma pessoa de verdade? É, era uma pessoa de verdade. Ah, eu achei que fosse o computador só. Não. <Aí. risos> Mas é, e eu achei genial como eles conseguem transformar o jogo, que é um pouco, um tanto travado, né? Ele não tem tanto espaço de design quanto o Magic, mas eles exploram cada centímetro do espaço e conseguem fazer coisas do outro mundo, né? Pô, jogar xadrez, co-op, assim, tal. É, você sabia que o Hearthstone não era pra ser um jogo competitivo? Eles não queriam fazer um jogo competitivo, cara. Eu já li isso em algum lugar. Eu li ou escutei em algum podcast. Eles não queriam fazer um jogo competitivo, era um jogo só, vamos dizer assim, de diversão, sabe? Esses joguinhos que você de Android ou de... Ah, sei, sei. Sabe, sei, você sei. Anda no device assim e joga de vez em quando. Eles queriam fazer isso. Só que o pessoal curtiu tanto que virou uma parada competitiva. Tem campeonato sul-americano, mundial, entendeu? Tem. É bem legal. Não gosto muito do Hearthstone. Tenho deck, tenho cartas e tudo. Não gosto muito pela questão dele ser bem aleatório, né? Eu não curto muito isso não. Acho que isso tira um pouco a habilidade do jogador, né? Poda um pouco a habilidade dele. Mas eu sempre tô curioso pra ver o que eles vão aprontar. Assim, a expectativa é sempre alta. O Blizzard trabalha muito bem no desenvolvimento, né, dessas mecânicas e explorando o espaço de design dentro do jogo dele. É bem legal. É lição aí pro povo do Magic, né? Que quiser pensar também de maneiras diferentes. Que mais? A gente fala do sorteio do Hack dos Cast, Fernando. Ah, claro. Pois é, na semana que vem a gente revela, né? Mas algumas pessoas já contribuíram. Eu vou deixar o link aqui. Dá pra explicar, Fernando, o que tem que fazer? É, sim, recapitulando, né? É um desafio que desde a semana passada tá rolando. A gente propôs uma situação que você tem que dizer pra gente como é o único jeito de você ganhar o jogo. A gente vai colocar a imagem pra você dar uma olhada, mas basicamente você é o jogador que tá jogando de UW e está no final do turno do oponente e ele passa o turno. Você tem que ganhar o turno, você tem que ganhar o jogo nesse turno. Só tem uma resposta e o pessoal tá mandando aí. A gente não vai revelar se o pessoal tem acertado ou não, mas só tem uma resposta. Isso. Semana que vem a gente vai sortear um booster dentre as pessoas que acertarem aí pra você. Já pra saber já do que vai ser o booster? Já vai ser de Lua Arcana. Ah, legal, booster 2. Muito bem. Lembrando, né, eu vou colocar o link aqui pro post do Facebook que tem a foto da situação. Você vai mandar por e-mail no hackdoscast@gmail.com a resposta. Não, os outros vão ver. Viu, Túlio? O Túlio respondeu lá no post e falou, pô, tu tive que ocultar lá a resposta dele. Mas ele respondeu certo ou errado? Ah, eu não vou falar aqui, senão de repente algum espertinho vai tentar puxar lá. Mas, pô, não dá, né? Fernando, pra finalizar aqui, cara, você come muito em fast food? Cara, eu não gosto muito de fast food. Eu gosto de pizza, cara, e cachorro quente. Sou fanático por cachorro quente, mas eu não vou muito a sanduíche, não. Você ensinou o povo aí do Recife a colocar purê de batata no cachorro quente, como todo bom paulista? Cara, abriu, graças a Deus, cara. Abriu um The 50, sabe? The 50? Não conheço. Aí, eu tinha comido já em São Paulo. Mas, assim, cachorro quente, purê, eu tinha que levar pra casa pra colocar purê em casa. Aí, abriu um The 50 aqui e aí eu me acabei. Aí, agora, graças a Deus, tá abrindo um monte de food truck que o pessoal se tocou já. E purê é vida. Purê de batata. Eu gosto, eu como, não tenho nada contra, mas eu acho meio bizarro, sabe? Porque fica um monstro. Assim, fica um man-witch, né? Que chama. Mas a ideia é essa, cara. Batata. Mas enfim, eu não como muito, eu não acho saudável, né, certo tipo de fast food, mas por que que eu tô falando isso? Cara, desde que eu comecei a faculdade, comecei a ter o meu próprio dinheiro, né, a gente tem que começar a controlar certas vontades, né, entendeu? A gente deslancha. E fast food é uma delas, assim, todo lugar. Pra você ter uma ideia, onde eu moro, eu tô, assim, na frente de casa, tá? Sem brincadeira, tem um McDonald's, um Burger King e um Subway aqui, tá? Nossa. Então qualquer preguiça... Força de vontade. viagem. É, exatamente. Todo mundo que vem morar aqui, os bichos que eu adoto aqui, falam a mesma coisa. Pô, vamos esbaldar e tal. Mas você tem que ter autocontrole, né? Que essas coisas, tudo em excesso faz mal. Mas ao mesmo tempo, você tem que também se dar alguma coisa de vez em quando, né? Quem é marombeiro aí conhece o dia do lixo, né? Uma vez por mês ou por semana, você se dá um presente que é comer porcaria, né? E o que eu faço é, eu tento comer no máximo 2 vezes por semestre, em algum, comer um lixo entre aspas, né? Um fast food desse, né? E um dia que eu escolho todo ano, tá? Pra gastar esses créditos de McDonald's, é o dia do McLanche Feliz, né? Isso é importante. Que vai ser esse fim de semana, no dia 27 de agosto, no sábado, tá? Por quê? Porque se você puder fazer algo por você, que é se dar esse presente, né? De, sabe, um pouco. Você sai um pouco da tua dieta, mas também mata aquela vontade, sabe? Eu tô bem por mais 3 meses, né? Nem tudo funciona por 3 meses. Tá? Mas no caso do fast food, se você se treinar no fast food, você consegue ficar bem por mais 3 meses. E se você puder, ao fazer isso também, contribuir com alguma outra coisa, né? Nesse caso aí é contra o câncer, né? Que o McDonald's já tem esse programa faz anos, eu acho que é ótimo, sabe? Se tiver um dia pra escolher, é isso. Eu já cheguei ao absurdo de chegar de um evento 6:30 aqui no McDonald's, entrei correndo no McDonald's e falei, ainda tá valendo o Mac Dia Feliz? Falou, tá, então eu quero. se você não comer, cara, dá pra alguém, compra pra alguém. Também, mas assim, se você, né, for fazer algo por você, escolhe esse dia, vai lá. E o Grilo compartilhou com a gente uma coisa que eu também não sabia, né? A irmã do Grilo sobreviveu à leucemia quando ela tinha 10 anos, né? E ele disse, eu ficaria muito feliz, abre aspas, né? Eu ficaria muito feliz se vocês contribuíssem, né? Uhum. Porque uma coisa que acho que só quem passa conhece também, como é difícil, né? Principalmente em criança. Uhum, claro. Disso. Então, vai lá, pede um Big Mac, pede tuas fritas, né? As fritas são incomparáveis, né? Fritas do McDonald's. Tem umas aqui do ano passado aqui em casa que eu acho que tá do mesmo jeito. Né? Se fritar, fica a mesma coisa. Substitui refrigerante por um suco e tal, mas vai lá, dia 27, vale a pena, é por uma boa causa, viu, tio? Obrigado aí por compartilhar isso com a gente, abração, cara. E, bom, e é isso, Fernando, mais algum recado? Não, tranquilo, cara, um abração pro pessoal aí e obrigado por ter chegado até aqui, né, com vida. Obrigado você por ter salvo também o programa de hoje. Olha aí. Muito bem, esse foi o HackdosCast, episódio 52, nosso Twitter é @HackdosCast, e-mail HackdosCast@gmail.com. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Fernando. Falou!